do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na manhã desta quarta-feira. Segundo ele, empresas são as donas da atividade econômica e precisam não só fazer seu trabalho, mas fiscalizar as empresas que contratam. O procurador-geral do trabalho, José de Lima Ramos Pereira, esteve em Porto Alegre nesta quarta-feira, dia 8, ontem, para participar de uma reunião com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A intenção foi discutir ações de combate à exploração de trabalhadores depois das denúncias de trabalho semelhante à escravidão em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Mais de 200 trabalhadores foram resgatados. Ramos Pereira falou sobre a responsabilização das vinícolas envolvidas, já que os homens resgatados eram empregados da Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada, que, por sua vez, prestava serviço para as vinícolas Garibaldi, Aurora e Salton. A empresa está ligada a Pedro Augusto Oliveira de Santana. Toda a responsabilidade. Elas são donas da atividade econômica. A responsabilidade tem que ser não só de fazer seu trabalho, mas de fiscalizar aquelas empresas que você contrata. Temos que lembrar que a responsabilidade das empresas, quando contratam, é muito grande. Essa empresa terceirizada, se não pagar, essas empresas terão sim que fazer o pagamento. A reportagem, a Aurora informou que segue atuando de forma colaborativa junto às autoridades e reafirma seu compromisso na implementação das melhores práticas trabalhistas na empresa e em sua cadeia produtiva. A Salton disse que está colaborando totalmente com as autoridades e que vai cumprir as determinações que forem acordadas. A empresa reitera seu compromisso com a sociedade e reafirma que trabalhará sem cessar para que situações como estas não repitam. A Garibaldi também destaca que assume o compromisso com as determinações apontadas pelas autoridades com as quais vem dialogando desde o princípio. Reconhecemos que temos responsabilidade com a sociedade, tanto para cumprir quanto para exigir práticas que respeitem os direitos humanos e trabalhistas na cadeia produtiva. O governador Eduardo Leite destacou que é preciso apuração e punição. É uma pauta que não importa só para esses trabalhadores. As empresas têm que saber, até para garantir a concorrência leal, a decadência do setor que vai de acordo com a degradação do próprio trabalhador. Segundo o governador Eduardo Leite, na reunião foi apresentada uma proposta de acordo de cooperação técnica para que possam ser ampliados os esforços com o objetivo de enfrentar situações semelhantes. É um compromisso nosso, do governo do estado, que tem a mesma indignação das pessoas. Para garantir que essas situações sejam repudiadas e punidos os responsáveis. A ideia do Ministério Público do Trabalho é demonstrar que, primeiro, essa prática, que é condenável, não é apreciada por ninguém, não só típica de uma região. Pode acontecer em qualquer lugar do território brasileiro, em que o lucro se busca mais, em detrimento da dignidade do trabalhador, destaca José Lima Ramos Pereira. O trabalho também será feito no sentido de proteger os trabalhadores. O que nós buscamos é que o sistema de proteção funcione e que os trabalhadores sejam preservados, mas que, principalmente, que isso não ocorra de novo, disse o procurador. Ele, durante a entrevista após a reunião, também falou sobre como funciona a fiscalização desses casos. O Ministério Público atua, seja por demanda ou quando tem notícia do fato. A ideia é que todo lugar tenha essa proteção preservada. Nesse caso, o sistema de proteção não chegou antes. E por quê? Porque essa forma de trabalho de exploração, geralmente, são feitas de forma bem preservadas e invisíveis. Mas a importância é sim de toda a sociedade denunciar. Nem tudo você vai saber, disse. Tá aí, tá certo que seja punida essas empresas Garibaldi, Salton e Aurora pelo esse trabalho escravo que era obrigado os produtores, né? que estavam aí trabalhando na colheita da produção da uva lá nessa região aí, que é uma das grandes vinícolas do país, e que realmente sejam punidas, né? E que o consumidor também punam essas empresas, né? Não consumindo produtos delas, né? Para que elas entendam que hoje o mundo é globalizado e atitude, ações como essas não são mais aceitas na sociedade. E que hoje a informação ela é rastro de pólvora. Hoje todos conseguem ter ciência daquilo que está acontecendo. E você, trabalhador, que também viver uma experiência semelhante a essa, trabalho análoga de escravo, denuncie. Hoje é fácil fazer denúncias, né? Seja fugindo do local, seja tendo um aparelho celular para ligar pedindo socorro para que isso realmente seja apurado. Então, as empresas podem ter lucros, sim, devem ter lucros, mas lucros exorbitantes e sobre trabalhando em cima de trabalho escravo, sendo mal remunerado, o trabalhador já é mal remunerado e colocar ele nessa condição é subhumano. A sociedade não aceita mais esse tipo de conduta e comportamento vindo de empresas que, inclusive, falam, né, de ajudar a sociedade, meio ambiente e tantas outras coisas aí, orgânico, né, que a produção é orgânica hoje, não tem agrotóxico, nada, e depois coloca o trabalhador escravo aí, em condições análogas de escravo, para fazer a colheita dela. Vamos ouvir o Fábio Júnior pedido por Mari Prado, e aí já retornaremos, continuando o nosso programa Segurança em Destaque, com o quadro Conversa com o Delegado. Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder, pra que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem que é você quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz: foi sem querer. Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Alma gêmea, bate o coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Alma gêmea, bate o coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Às vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. Mas de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Carne, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja. Dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Dar minha alma gêmea, bate coração, as metades da laranja. Dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Bate o coração, as metades da laranja. Rádio ABC. Rádio ABC. Neste domingo, a partir das 15h45, tem Jogão de Bola na Rádio ABC, com transmissão da equipe de esportes Ismael Alves. Corinthians e Ituano, jogo válido pelas quartas de final do Paulistão Série A1. Ouça no AM 1570, radioabc.com.br, em nosso aplicativo no celular, Facebook ou pelo YouTube da Rádio ABC. Vem com a gente ouvir o futebol na ABC. É muito mais emoção pra você. Uma atividade importante que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso, indicamos a BM Joias, que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. BM Joias. Procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 13 e 5, no centro de Santo André. Telefone 4438-0144. BM Joias. Quer acompanhar a programação da Rádio ABC com imagem? Inscreva-se no nosso canal no YouTube e ative o sininho das notificações para receber as nossas publicações assim que o novo conteúdo for publicado. Rádio ABC, a rádio com imagem também no YouTube. 1570 ABC. Você quer ser um anunciante, parceiro ou divulgar sua marca, seus produtos, seus serviços? Entre em contato com o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado, através do telefone 9-1005-9020. Venha fazer parte deste grupo. Venha ser um parceiro. Anuncie 9-1005-9020. Programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. No programa Segurança em Destaque, conversa com o delegado. Iniciando o nosso quadro Conversa com o Delegado, hoje a nossa convidada é a doutora Simone Savaris, cardiologista clínica com especialização em insuficiência cardíaca e transplante de coração, mestre em cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fellowship em cardiologia em Toronto, lá no Canadá. Veio brilhantar aqui o nosso programa. Boa tarde, doutor. Obrigado pela participação. Boa tarde, delegado. Muito obrigado pelo convite. E boa tarde também, Matheus, aí, que também é administrador e veio aqui cuidar dela também, né? Fazendo aí, na alegria e na tristeza, tem que estar junto, viu? Muito boa tarde, delegado, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com ela. Ah, eu que agradeço a sua participação também. Fiz questão que você fizesse, ficasse junto aí acompanhando. Muito obrigado. Eu sempre começo essa entrevista, Simone, perguntando um pouquinho da história de vida da pessoa, né? Olha, nascida onde, né? Você é aqui do ABC, né? O que levou a descobrir essa vocação pela medicina, né? E eu tenho, faço até um parênteses, eu tenho uma irmã médica que quis fazer radiologia porque não gostava de sangue. Não gostava, às vezes não gosta de gente e aí vai pra área da imagem. Isso, foi bem por aí. A minha história não é muito diferente. Quando eu fui fazer medicina, eu queria ser pediatra. E aí, na faculdade, eu não gostei da pediatria e mudei para cardiologia. Mas, então, resumindo a minha história, eu sou nascida no interior de Santa Catarina, uma cidade bem pequena lá, do interior, é Jaboral, o nome da cidade, bem pequenininha. Jaboral, essa eu não conheci mesmo. Ela é bem pequenininha. Mas próximo de onde? Da região de Chapecó. Chapecó. No meio-oeste, assim. E aí, desde pequena, assim, brincava e tal, e queria ser médica, queria ser pediatra. Então, foi assim que a história começou. E aí, durante a faculdade, eu vi que não era por esse lado que eu ia. Eu adorei cardiologia. Criança dá muito trabalho, né? Criança, eu adoro criança, mas eu adoro criança saudável, brincando, correndo, não doente, né? É, porque a gente tem uma certa compaixão, né? Ver criança realmente doente é difícil, né? É diferente, assim, o cuidado, né? E aí foi isso. Aí, durante a faculdade, eu já gostei muito de cardiologia. Aí fui fazer residência, a gente faz clínica médica, né? Medicina interna antes, depois a cardiologia. E aí, cada vez eu gostava mais de cardio e foi seguir o caminho, assim. Fiz a minha formação de cardiologia e de insuficiência cardíaca e transplante de coração em Porto Alegre, no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. E aí, no ano passado, eu fiquei um ano em Toronto, no Mount Sinai Hospital lá, fazendo um fellow nessa área também, que é mais uma especialização na mesma área. Então, sou do sul do país e aí agora a gente se mudou pra cá, mudou pra São Paulo esse ano. Começou agora aqui esse ano, isso, em São Paulo. Isso, aí a gente... Tá com clínica aqui, atuando aqui e vinculado a algum hospital? Isso, eu trabalho no São Luís da Rede D'Or e atendo consultório. Tenho um consultório na Paulista e aí a gente mudou pra cá. O foco principal é atender consultório, mas também trabalho no hospital. Bom, só para perguntar com as principais doenças cardíacas para os nossos ouvintes querem entender um pouquinho e quais atuam mais nos homens ou mais nas mulheres, né? Quem é que tem a 12 por 8? A pressão alta, né? O 12 por 8 famoso, ela é a doença mais prevalente, então, a que a gente mais tem no Brasil e no mundo. E ela é um problema sério porque ela não causa sintoma nenhum. Então, ela comete tanto homens quanto mulheres, né? A maioria das doenças cardiológicas, elas são mais prevalentes em homens durante a vida mais jovem. E conforme a gente vai envelhecendo, acaba invertendo. Então, as mulheres, principalmente depois da menopausa, elas passam a ter um risco de desenvolver doenças cardíacas que se equivale ao dos homens ou, às vezes, até passa dos homens por causa da menopausa mesmo, pela alteração hormonal, que antes a gente tem isso como um fator protetor. Os homens morrem mais de infarto por quê? Pela vida desregrada? É mais prevalente, é mais comum o infarto em homens. E infarto em jovens, ele geralmente é pior, essa história que o pessoal comenta, né? Jovem geralmente infarta e morre. Isso. Ou tem um infarto mais grave. Ela é verdade, porque as artérias do nosso coração, eu gosto de comparar como se fosse uma árvore e os galhos de uma árvore. Então, pensa numa árvore pequenininha. Ela tem poucos galhos, né? A nossa circulação do coração, ela é pequena ainda, assim. Tem algumas artérias principais e alguns ramos. Conforme a gente vai envelhecendo, vai vivendo mais tempo, vai se expondo a, enfim, riscos e faz atividade física, essas coisas, a gente acaba desenvolvendo mais artérias. A gente chama isso de circulação colateral. Então, quando uma pessoa jovem infarta, o infarto, ele se caracteriza pelo entupimento de uma artéria. Tá passando sangue lá, forma uma plaquinha de gordura, e aí o que a gente estava comentando e vai falar também mais, os fatores de risco, a pressão alta é um deles, o colesterol, a diabetes, a obesidade, tudo isso, vai formando uma placa de gordura ali e um dia essa placa obstrui totalmente a passagem de sangue. Então entope totalmente aquela artéria e acontece um infarto. Quando para de passar sangue ali, para de chegar oxigênio e nutrientes numa parte do músculo cardíaco. Numa pessoa jovem, geralmente ela tem essa artéria principal e uma área muito grande do músculo do coração acaba sofrendo no infarto. Uma pessoa mais velha, a gente tem já essa circulação colateral, então a gente tem mais galhos de árvore, mais artérias ali. Quando você tem um entupimento numa artéria, você costuma ter outras artérias que levam sangue para a mesma região. Então, você tem uma parte menor do músculo cardíaco que sofre. Por isso que é mais comum que o infarto em jovens seja mais grave. Aquela coisa popular de que o jovem tem uma musculatura mais rígida do coração, por isso ele não consegue expandir, não consegue ceder. E o mais idoso já tem uma musculatura mais flácida, por isso que eles não morrem tanto de infarto. Tem alguma lógica isso? Não, não é isso. É as artérias mesmo. A questão do músculo do coração é o contrário. Conforme a gente vai envelhecendo, o músculo do coração ele vai ficando mais enrijecido. Tanto as artérias quanto os músculos, eles vão ficando mais... vai depositando cálcio, calcificados e mais enrijecidos. A gente tem, inclusive, agora falando da insuficiência cardíaca, que é uma outra doença cardiológica que é muito comum, tem mais de 2 milhões de brasileiros que têm insuficiência cardíaca, cerca de 340 mil novos casos todo ano. Então, a insuficiência cardíaca é a doença do coração que vai ficando grande e fraco, vai perdendo força. E tem várias doenças que causam isso. Mas, nos últimos anos, a gente tem visto cada vez mais um tipo de insuficiência cardíaca que é mais comum em idosos, que é uma que o coração ele não fica grande e fraco, que é o que todo mundo conhece. É que o coração vai ficando assim, como você disse, rígido. Ele vai ficando duro e ele tem dificuldade de se encher de sangue. E aí, isso prejudica o bombeamento do sangue e causa falta de ar, por exemplo. Então, nos idosos que o músculo é mais rígido. E essa causa é proveniente do que? Alimentação, falta de exercício físico, o que seria? Hábitos alimentares? Então, esse combo do estilo de vida ruim, ele é um dos principais fatores de risco para as doenças cardíacas de um modo geral. Quando a gente se alimenta mal, né, tem uma alimentação com excesso de sal, de sódio, com muito carboidrato, muita fritura, né, fast food, que o pessoal come bastante... Isso vai aumentar os níveis de colesterol, vai aumentar o risco de desenvolver diabetes, se associa com obesidade, que também é fator de risco, leva à hipertensão. Então, a hipertensão ela é tanto consequência desse comportamento, quanto ela é um fator de risco para outras doenças, como infarto, insuficiência cardíaca, tudo isso. Então, a falta de atividade física, como você comentou, o sedentarismo, somando tudo isso, o tabagismo também, a gente tem muita gente ainda que fuma, tudo isso vai danificando o funcionamento do nosso coração, a circulação sanguínea. E aí, junto disso, a gente tem, então, de doenças mesmo, colesterol alterado, principalmente o LDL, que o pessoal conhece como colesterol ruim, a glicose alterada, que é a diabetes, né, e a pressão alta. Esses fatores todos é o combo perfeito para a pessoa infartar em algum momento da vida. Eu sempre falo que a gente tem uns 8 ou 10 fatores de risco para ter um infarto, se a gente somar tudo isso. Só tem dois que a gente não controla, que é a genética. E aí a gente vê em alguns casos aquelas pessoas que tem um infarto jovem, porque tem história, o pai, a mãe, o tio, todo mundo na família infartou. Então a genética é uma coisa que a gente não controla. E o envelhecimento, a gente quer envelhecer, né? E a gente não controla isso. Conforme a gente envelhece, o risco é maior. Mas todo o resto... Todos esses outros fatores que a gente comentou, eles são fatores de risco para infarto que a gente pode mudar, né? Que são modificáveis. E o infarto é a principal causa de insuficiência cardíaca. Então, na cardiologia, a maioria das doenças compartilham os mesmos fatores de risco e elas são interligadas. Assim, uma leva a outra. Então, a pressão alta, se não for bem tratada, vai levar à insuficiência cardíaca. O infarto... vai levar à insuficiência cardíaca. Doença das válvulas, se não for diagnosticada e tratada, vai levar à insuficiência cardíaca. Então, por isso que a gente bate muito na tecla da prevenção, do acompanhamento, da consulta de rotina, mesmo em quem não tem nenhum sintoma, para acompanhar e se aparecer alguma coisinha, já descobrir cedo. Então, você vê, a pergunta agora, complementação a isso, né? Por mais informação que hoje todos têm acesso à internet, né? Rede social, tudo é divulgado, né, a respeito. Não tem mais que a pessoa não saber sobre ter uma boa educação alimentar, uma rotina de vida. Ainda assim, há um aumento de tabagismo, a vida, seja o sedentarismo, as pessoas têm aumentado os casos clínicos ou de doenças cardíacas no país ou no mundo. Vamos falar no nível Brasil. Sim. A doença cardiovascular, que entra tanto o infarto quanto o AVC, que é o derrame cerebral, ela é a principal causa de morte no Brasil hoje. Ela vem sendo e segue sendo assim. Cada ano que passa está pior, em vez de melhorar. Então, e por culpa exclusiva da vítima, como diz no direito. Exatamente. Na maioria dos casos, assim, a gente tem dados que 80% das mortes por infarto poderiam ser evitadas se as pessoas mudassem o comportamento. É que é uma coisa que vem... É muito cultural, assim, essa cultura de... comer muito, né? Ah, se reúne para comer, e aí é salgadinho, é fritura, é docinho. É sempre, nunca é fruta, verdura, carne, né? Uma comida mais saudável, assim. É, atividade física, a gente costuma sempre deixar para depois. Então, ah, eu vou começar a fazer academia, segunda-feira. Aí chega segunda-feira, não deu. Ah, vou amanhã, aí não vai. E aí, eu sempre falo para os meus pacientes, a gente conversa em casa muito isso também, de, ah, vamos colocar na agenda, sabe? A atividade física, ela tem que ser igual uma reunião, igual um compromisso, igual o trabalho. Você vem aqui todo dia, tal hora você está aqui. A atividade física tem que ser um compromisso. E quanto antes da gente começar a cuidar da alimentação, cuidar da nossa saúde como um todo, a questão da obesidade, a gente estava comentando outro dia que a gente saiu, eu falei para ele, olha ao teu redor e me diga quantas pessoas você vê que não estão acima do peso. Tem se tornado natural para a gente ver as pessoas com obesidade ou com sobrepeso e a gente, ninguém mais, não chama atenção, sabe? Ah, nossa, o pessoal tá todo mundo indo para esse caminho. É raro quando você vê alguém com peso normal, ainda chama atenção, nossa, que magrinho. Que tá com um porte físico, né? Passa a ser até a pessoa, olha, realmente, esse cara é fitness, né? Isso, exatamente. E que, na verdade, é o que a gente deveria ter como regra, né? Não é aquele culto ao corpo, não falo pela questão de estética, mas pela questão de saúde. Sim, saúde. É, quando a gente fala de obesidade, por exemplo, a gente tem dados que uma pessoa obesa, se ela perde 10% do peso, ela já diminui muito o risco cardiovascular dela. Então, o risco de ter um infarto, de ter pressão alta, de ter um AVC. Então, uma pessoa que pesa 100 quilos, tem 1,70m, tá? Ela está super acima do peso. Se ela baixar para 90, ela ainda vai estar acima do peso, mas ela já reduziu muito o risco cardiovascular dela. Se ela fizer atividade física também, reduz mais até do que a questão da perda de peso em si. Então, não é aquela coisa de, nossa, tem que ser focado na estética e no corpo. Não, mas é a questão da saúde, assim, os extremos são ruins, né? Então, e a questão de tempo. Né? A gente começa a se preocupar com a saúde do coração com 60 anos, né? Quando começa a sentir dor no coração, 50, quando vai na farmácia e aí sentiu dor de cabeça e mede a pressão e vê que tá alto e leva um susto. Se a gente tivesse esse alerta de começar antes, 35, 40 anos, né? Se, mesmo que não sinta nada, vai no cardiologista, faz uma consulta de check-up uma vez no ano. O brasileiro não tem esse negócio de prevenção, a gente vê muito pelo veículo, né? Só troca a peça quando quebra, né? Então é assim, e coloca isso como padrão na própria vida, né? No próprio corpo, né? Quer dizer, eu vou procurar o médico quando realmente eu sentir que tá, alguma coisa está estranha e eu não tô suportando. Porque se suportar também, ele segura. Exatamente. Exatamente. É, a gente vê muito isso. Ah, tive uma dorzinha no peito, ou tô cansando para subir escada, mas é porque eu tô envelhecendo, é porque eu ganhei peso, é normal. É, vou deixar para depois. Aí a dor passou e não veio mais. E aí daqui 6 meses começa a vir dor todo dia. Então, é aí que a gente entra na questão do que a gente poderia prevenir. Essa pessoa, ela pode, daqui 6 meses, 1 ano, tá chegando na emergência com um infarto, que ela poderia ter descoberto 1 ano antes, que ela tinha lá uma pressão um pouco alta, isso. Tinha uma diabetes, ou um comecinho, uma pré-diabetes, podia ter tratado isso e evitado esse infarto. E aí, às vezes, a gente vê aquelas pessoas que dizem assim, nossa, mas o fulano, tão jovem, não tinha problema nenhum de saúde, 52 anos, e infartou. Aí você vai ver, a pessoa nunca foi no cardiologista para saber de fato se ela não tinha nenhum problema de saúde. É, tem tantos meses de prevenção a isso. A campanha, né? Campanha, outubro rosa, novembro azul, não sei o que. Tem alguma coisa, cardio também? Isso. Amarelo, eu acho, não é? Não, amarelo é suicídio. Em setembro a gente tem o setembro amarelo, que é do suicídio. E tem o setembro vermelho, que é do coração. Do coração. Porque tem o Dia Mundial do Coração e tudo mais. E isso eu comento também que é legal, porque assim, as campanhas de câncer, né, contra o câncer, elas são muito efetivas, foram muito efetivas no Brasil e todo mundo conhece. Todo mundo conhece o Outubro Rosa, todo mundo conhece o Novembro Azul. É, o infarto, ele mata mais que câncer de mama e que câncer de próstata. A insuficiência cardíaca mata mais que câncer de mama e câncer de próstata. Não tem essa divulgação, né? E eu não digo isso no sentido de não tem que cuidar do resto, sabe? Sim, às vezes a gente pensa, ah, é tanta coisa, é muita coisa. Mas a gente tem que dar atenção a tudo. É, porque é o tipo da coisa que quando vem, vem pra matar, né? É. Não avisa e chega e leva. A maioria das vezes é assim, quando às vezes o sintoma que a pessoa vai tendo, né? São sintomas leves, tal, vai falar, olha, não é nada, olha, uma hora que parar, meu coração, ele não avisa, para de uma vez e depois, só Deus, viu? É, até a comparação que você fez com o carro, né? Eu comento sempre, as pessoas vão viajar, ou enfim, isso, teoricamente elas deveriam fazer a revisão do carro todo ano. Sim. E tem muita gente que faz a revisão do carro todo ano, mas não faz a revisão do próprio carro, né? Do coração, isso. Não faz. E aí, às vezes, acontece isso. Ah, tem um evento importante. Ah, a filha vai casar, o filho vai formar. E aí tem uma emoção forte, tem uma dor no peito lá no meio de um evento. Assim, sabe? Que por uma emoção muito forte, uma coisa poderia ter sido evitada. E às vezes, um momento que é pra ação, não faz. E aí, às vezes, acontece isso. Ah, tem um evento importante. Ah, a filha vai casar, o filho vai formar. E aí tem uma emoção forte, tem uma dor no peito lá no meio de um evento. Assim, sabe? Que por uma emoção muito forte, uma coisa poderia ter sido evitada. E às vezes, um momento que é pra ser oração, não faz. E aí, às vezes, acontece isso. Ah, tem um evento importante. Ah, a filha vai casar, o filho vai formar. E aí tem uma emoção forte, tem uma dor no peito lá no meio de um evento. Assim, sabe? Que por uma emoção muito forte, uma coisa poderia ter sido evitada. E às vezes, um momento que é pra ser oração, não faz. E aí, às vezes, acontece isso. Ah, tem um evento importante. Ah, a filha vai casar, o filho vai formar. E aí tem uma emoção forte, tem uma dor no peito lá no meio de um evento. Assim, sabe? Que por uma emoção muito forte, uma coisa poderia ter sido evitada. E às vezes, um momento que é pra ser importante. Ah, a filha vai casar, o filho vai formar. E aí tem uma emoção forte, tem uma dor no peito lá no meio de um evento. Assim, sabe? Que por uma emoção muito forte, uma coisa poderia ter sido evitada. E às vezes, um momento que é pra ser... A tendência é que ao longo da vida ela continue mantendo esse hábito inadequado relacionado à alimentação, sedentarismo, e é mais difícil. Até porque, assim, às vezes acontece da criança chegar aos 20, 30 anos com uma obesidade mórbida, que é uma situação muito difícil de ser controlada só com mudança de estilo de vida. Então, o tratamento da obesidade, ele é multidisciplinar, assim, ele vai desde... O primeiro passo é a mudança de estilo de vida. Então, é revisar o que está errado na alimentação, mudar a alimentação, ver se a pessoa faz atividade física ou não e começar a fazer se não faz. Apoio psicológico é muito importante. Muitos dos pacientes que têm obesidade, eles têm compulsão alimentar. E esse então, ponto, eu ia entrar nesse ponto. Acaba que desconta na comida alguma coisa emocional, algum estresse, tanto da família. Ansiedade gera compulsão. Eu vejo isso em criança hoje. Muito. Criança está ansiosa. Né? Eu viajei com familiares, amigos, e um adolescente, né? Ele gostava de... Ele não tomava café de manhã, quase não almoçava, mas chegava de noite, virava um trator de esteira, como diz no interior. Meu, onde passava, levava. Então, quer dizer, ele comia muito à noite. A gente jantou e depois, antes de dormir, foi lá e comeu 3 lanches. Pô, mas já tinha jantado, quer dizer, não é fome. Você vê que é algo de cunho emocional. Isso, e isso a gente não resolve só mudando estilo de vida. Porque não adianta eu chegar para um paciente e falar, tá, olha só, você não pode mais comer hambúrguer. Você tem que comer salada e carne. Ele vai falar, tá, mas eu tenho vontade, sabe? Então, o tratamento, ele aborda a psicoterapia em muitos casos para tratar os transtornos alimentares relacionados a questões psicológicas, ansiedade, compulsão alimentar, tudo isso. E, em muitos casos, a gente precisa entrar com medicação e até cirurgia bariátrica. E a cirurgia bariátrica, ela não é um problema. Tem muita gente que pensa, ai, meu Deus, vai ter que operar. Não, ela ajuda muito para quem realmente tem indicação. Então, quem tem obesidade mórbida, né? Quem tem um IMC muito alto com doenças outras. Então, uma pessoa que tem obesidade, junto da obesidade, já infartou, já tem pressão alta, já tem diabetes. Às vezes, até não é nem doença cardíaca, mas osteomuscular, então osteoarticular. Pessoa obesa, ela tem problema na articulação do joelho, do quadril, e ela não consegue fazer atividade física. Então, você acaba não conseguindo resolver o problema. Não consegue amarrar o sapato, né? Isso, não consegue amarrar o sapato. Ela não vai conseguir fazer esteira, ela não vai conseguir pedalar na bicicleta, isso vai sobrecarregar a articulação dela. E aí você fala, não, você tem que mudar a tua alimentação e fazer atividade física. Mas ela não consegue. E aí você não resolve o problema. Porque, na verdade, é de cunho. Primeiro tem que mudar o cérebro, né? Eu lembro de um caso, há anos atrás, que quando eu servi o exército, depois de 20, 30 anos, o cara era meio gordo, mas não era obeso. Ele tornou um obeso mórbido, né? E ele era daquele que acordava de manhã, abria a geladeira e tomava uma garrafa pet de 2 litros de água. Foi fazer cirurgia de estômago. E eu acho que ele não educou a mente, não abriu a geladeira e foi tomar a garrafa, morreu de hemorragia interna. Passou mal. Passou, estourou todos os pontos. Nossa. Ah, logo depois da cirurgia. Depois da cirurgia, eu fiquei sabendo, né? Sim. Meses depois, que ele tinha falecido disso. Não, o tratamento... Como é que você educa a mente? Não? O cara tá acostumado a acordar e tomar essa quantidade de líquido quando acorda. Não dá. E depois faz uma cirurgia que você só cabe 100 ml. O estômago fica assim, exatamente. Não, o tratamento uma golada a mais. O tratamento da obesidade, ele é multidisciplinar e ele é um tratamento a longo prazo. É uma doença crônica, assim, sabe? Eu comento até, eu brinco com os meus pacientes que têm obesidade sobre a mudança do estilo de vida, eu sempre falo, ó, a gente tem que fazer uma coisa que seja devagarinho, mas de um jeito que você consiga fazer o resto da vida. Porque é uma reeducação alimentar, é uma mudança de estilo de vida para sempre. Porque de nada adianta. Por que a maioria das dietas as pessoas chegam e falam: ah, eu fiz dieta, mas não funcionou. Eu fiz dieta, mas não funcionou. Eu engordei de novo. Eu emagreci e engordei de novo. O efeito sanfona, né? Por quê? Porque a pessoa vai fazer dieta. Ela tá animada, empolgada, faz atividade física, faz a dieta. Seja ela qual for, enfim, low carb, restritiva, tem diferentes tipos, cada uma mais adequada para cada pessoa. É sempre importante a gente avaliar o contexto de cada pessoa. Até por isso que a gente comentou, tem gente que é compulsão alimentar, que é ansiedade. Tu tem que entender por que a pessoa tá acima do peso para resolver. Não é todo mundo igual, né? Mas assim, eu sempre falo isso de mudar o estilo de vida a longo prazo e sustentar. Quando uma pessoa muda a alimentação, ela perde 5, 10, 15 quilos em 6 meses, em 1 ano. Aí ela pensa, beleza, perdi peso, agora eu posso voltar a tomar 2 litros de Coca-Cola, eu posso voltar a comer hambúrguer todo final de semana, comer pizza todo domingo. E aí daqui 6 meses ela engordou de novo. Ah, minha dieta não funcionou. Não, mas sua dieta funcionou, só que você parou de fazer. Se você tem diabetes e toma remédio, a tua glicose volta ao normal. Se você parar de tomar o remédio, ela vai subir. Se você é hipertenso, tomar remédio, a pressão volta ao normal. Se você parar o remédio, a pressão vai subir. A obesidade é a mesma coisa, né? As medicações que a gente tem para obesidade, elas devem ser usadas por 6 meses, 1 ano, às vezes mais tempo. A maioria das vezes não são medicações que a gente usa para sempre. Mas é que junto delas, para ajudar, né, é um suporte a mais, a gente vai fazer essa mudança de estilo de vida. E essa mudança de estilo de vida que é o tratamento para toda a vida dessa pessoa. Não é um remédio. Ela mudar a cabeça, como você falou, e mudar o comportamento. Bom, aproveitando o ensejo de dieta, vou fazer uma pergunta que minha mulher, a Mari Prado, deve estar nos ouvindo, um beijo enorme, que ela fez a respeito. Começou uma dieta alimentar aí com um grupo de acho que com uma médica, não sei, só com mulheres acima de 40, né? E houve uma restrição. Ela tem um sangue tipo O negativo, e nessa restrição alimentar, a médica proibiu ela de comer carne vermelha. E ela não fica sem a carne vermelha. E ela está debatendo com a médica. Porque pode comer frango, pode comer peixe, mas a carne vermelha não, que é a que ela gostaria. 15 dias, eu falei, eu não vou aguentar isso, né? Falei, ó, pergunta para a doutora Simone se há algum vínculo, alguma lógica, alguma explicação científica ou razoável. De proibir a vermelha e não a branca. O problema é na cor ou no ingrediente? Não, o problema não é na cor. Do ponto de vista cardiológico, a gente não tem nenhuma proibição de se comer carne vermelha. Então, assim, tem muita dúvida quanto a isso, porque historicamente já surgiu muito em relação à gordura, à gordura saturada, sim, à gordura da carne. Já falaram mal do ovo, falaram bem do ovo. Isso. É a mesma história do ovo. Tá? Então, não pode comer ovo, agora tem que comer ovo. Então, tanto antes ovo, era gema, depois foi a clara que fazia mal, né? Isso, descobriu que não tem nada disso. Isso, exatamente. O problema do ovo é quando se mergulha ele na gordura, né? Pra fritar. Daí o problema é a gordura, a parte mais não é gostosa, o ovo. Né? Então, assim, ovo pode, carne vermelha pode. Do ponto de vista cardiológico, não tem nenhuma evidência científica que comprove que a gordura da carne vermelha causa infarto. Não, isso não acontece, tá? Claro que tem a questão do excesso de gordura. Então, como eu sempre falo, o problema é o excesso. O problema não é comer a picanha, o problema é comer a gordura da picanha, né? Isso. E quanto mais gordurosa, mais macia ela é, mais gostosa ela se torna. E o problema é comer ela todo dia ou toda semana, sabe? A gente hábitos comer regulares, né? Ainda bem que ela tá caro, né? Torna-se de coisa mais, não é tão rotineiro. Isso, exatamente. Mas assim, a gordura da carne em si, porque se você for olhar qualquer carne, melhor bife, banho do que você... melhor a banho do que o óleo vegetal, né? Agora estão falando mal do canola. Sempre, uma vez é o girassol, ou é o de soja, de canola. A bola da vez é o óleo de canola. O melhor é que, assim, a questão da gordura também é muito controversa, porque quanto menos gordura a gente usar, melhor, de fato, né? Mas a preferência é que a gente dê por gorduras naturais. Então, por exemplo, a manteiga, ela é melhor que a margarina, porque ela, se tu olhar os ingredientes da manteiga e da margarina no mercado, você já vê, já entende o porquê. Azeite, né, o azeite de oliva, o azeite mesmo, são, digamos assim, as melhores gorduras que a gente tem. Mas se a pessoa vai lá usar o óleo de canola, um fiozinho, tá tudo bem. O problema é que o que as pessoas fazem? Elas pegam uma panela desse tamanho, botam metade de óleo de soja, fervem aquilo. Se o bife não nadar, não fica bom, né? E jogam o bife, jogam a batata, fazem batata frita, bife à milanesa. Nós adotamos a banha em casa já. Que é uma gordura natural. Voltamos a adotar a banha como o óleo residencial. Isso, e o ideal é usar um pouquinho, sabe? Aquela coisa pra, tipo, não grudar, vai fazer um grelhadinho ali pra não grudar na frigideira. Então, o problema da gordura, ele vem justamente disso. se misturam as coisas, né? Mas do excesso de gordura e das frituras, desse tipo de gordura. Não da gordura que é natural da carne, por exemplo. Então, pode falar para sua esposa que, do ponto de vista cardiológico pode comer à vontade. É, a carne vermelha, se isso vai não... Até porque a gente fala de carne branca, né? Mas a ave mais hormônio que o frango toma para crescer, mas acredito que é menos do que o próprio boi, né? Eu não entendo dessa parte, mas eu acredito que sim também. É. Mas assim, alimentação rica em proteínas, né? É mais saudável do que uma alimentação rica em carboidratos. Então, dá preferência por carne, seja ela vermelha, seja frango, seja porco, seja peixe, em vez de feijão, arroz, macarrão e batata frita, sabe? Ah, vai comer carboidrato? Vai, mas reduz um pouquinho o carboidrato e investe mais na proteína, que com certeza vai ser mais saudável para a parte cardiológica também. Bom, eu vou fazer uma pergunta e vou chamar o nosso comercial para responder daqui a 2 minutinhos, né? O que seria, né, um conceito de insuficiência cardíaca e os sintomas e os perigos que pode trazer para a vida? Mas daqui a 2 minutinhos, após o nosso comercial. Continue aí ligadinho na Rádio ABC. Rádio ABC. Rádio ABC. De segunda a sexta, na Rádio ABC, A Voz do Coração. Um programa diferente com as músicas que marcaram época e os grandes sucessos da atualidade. Informação, prestação de serviço e a sua participação. Ouça no AM 1570, radioabc.com.br ou pelo aplicativo da Rádio ABC. A Voz do Coração. Apresentação, Rogério Surian, a voz do coração. De segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, aqui na Rádio ABC. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. Continuando com o nosso programa Segurança em Destaque, estamos aqui com a doutora Simone Savares. E deixei uma pergunta no ar aqui, antes do nosso intervalo, né, a respeito de insuficiência cardíaca, quais os sintomas e os perigos que ela pode trazer para a vida. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho, que é isso que mais afeta, né, os brasileiros, independente de idade, né? Independente de idade, é. A insuficiência cardíaca, então, a forma mais comum da insuficiência cardíaca é aquela na qual o coração vai ficando dilatado e fraco. Os sintomas mais comuns são a falta de ar, e o inchaço nas pernas, assim, as duas pernas inchadas, começa a acumular líquido no corpo, porque como o coração está fraco, ele não dá conta de bombear o sangue, isso vai sobrecarregando o resto do organismo. Então, começa a acumular líquido nas pernas, começa a acumular líquido no pulmão, então a famosa água no pulmão que o pessoal fala é um sinal de insuficiência cardíaca e se manifesta com falta de ar. Então, a pessoa tem falta de ar para amarrar o calçado, tem falta de ar para caminhar uma quadra, e depois ela começa a ter falta de ar para deitar, não consegue deitar, tem que dormir com 3, 4 travesseiros. Então, esses são os principais sintomas. A insuficiência cardíaca, realmente, ela não tem distinção de idade. Ela acaba sendo mais comum conforme a gente envelhece, justamente pelo que a gente comentou no começo, né, da questão das alterações das artérias e do músculo. Mas pessoas jovens também podem ter insuficiência cardíaca. Por quê? Porque ela é, de certa forma, a via final comum das doenças cardiológicas. Então, uma pessoa que tem uma pressão alta, muito alta e não trata, a pressão alta, na maioria das vezes, ela não causa sintoma nenhum. Por isso que ela é descoberta, por acaso, em consultas de check-up, ou quando a pessoa, por algum motivo, mediu a pressão e descobriu que está alta. Não causa sintoma. E, às vezes, uma pessoa fica 10, 20 anos com a pressão alta sem saber. E aí, quando ela descobre porque ela infarta e descobre que a pressão estava alta. Ou porque ela está com falta de ar, vai no cardiologista, faz um exame, descobre insuficiência cardíaca, e aí, quando vai investigar a causa, vê que a causa era a pressão alta. Uma causa comum em jovens é miocardite. O que é miocardite? É a infecção do coração, que tem várias causas. Então, é mais comum em jovens, assim, tu tem um resfriado, tu tem uma pneumonia, e o vírus ou a bactéria que causa isso, ele pode se alojar no músculo do coração, e causar dano às células do coração, causando insuficiência cardíaca. Doenças das válvulas do coração. Então, doenças das válvulas, elas podem tanto ser congênitas, tanto acometer pessoas jovens, quanto, conforme a gente envelhece, pessoas mais velhas. As doenças das válvulas também, se elas não são descobertas em tempo e tratadas, e na maioria das vezes quando é necessário tratar é cirurgia, o coração vai enfraquecer porque a válvula não funciona direito. Então, assim, o infarto, como a gente já falou, é a principal causa de coração fraco. Então, a maioria das doenças cardíacas, se não forem descobertas e tratadas a tempo, de forma adequada, elas vão acabar evoluindo com o enfraquecimento do coração, com insuficiência cardíaca. E tem outras causas, causas externas do coração. Então, doenças da tireoide, hipertireoidismo, hipotireoidismo, eles estão... A tireoide, ela é responsável pelo nosso metabolismo, então ela está intimamente ligada com o funcionamento do coração. Se ela não funciona bem, o coração não funciona bem. É, doença de Chagas também causa insuficiência cardíaca. Então, existe uma série de coisas que podem acometer homens e mulheres de qualquer idade que levam ao aparecimento da insuficiência cardíaca. E ela é uma doença muito grave. Qual que é o perigo maior? O coração enfraquece, não dá conta de mandar sangue com oxigênio para os outros órgãos e começa a prejudicar o funcionamento dos outros órgãos. Então, uma pessoa que tem um coração fraco, ela pode desenvolver insuficiência dos rins. Os rins param de funcionar porque não chega sangue oxigenado nos rins. Ela pode começar a ter náusea, falta de apetite, dor no fígado, porque não chega sangue oxigenado no fígado da forma que deveria. Então, ela traz várias consequências. E o coração em si, né? O coração vai enfraquecendo e uma hora ele não dá conta mais de bater da forma que ele deveria. Uma curiosidade, eu li esses dias, recebi coisas do Zap, que a batata da perna seria o segundo coração. Tem algum sentido isso? O pessoal fala muito disso porque o músculo da batata da perna ali, né? O gastrocnêmio, ele é um músculo muito forte e ele tem... Ele ajuda as veias das pernas a bombearem o sangue de volta para o coração. Então é por isso que o pessoal fala, porque é como se ele fizesse um mecanismo de contração. Isso, que você deveria dar uma devida atenção a esse músculo, né, para que evitasse eventual problema no coração. Então, mas essa questão assim, de ajudar no retorno venoso, de voltar o sangue. Assim. Então, se a gente tem uma musculatura forte, né, ela ajuda no funcionamento do resto do corpo, de modo geral. O Matheus, que é esposo da doutora Simone, está aqui presente também, vamos colocar ele na fogueira. Então, fala, você já a parte administrativa que cuida realmente dela e da parte administrativa. Como é conviver aí com a cardiologista? Ela também cuida de você, do seu coração ou da sua alimentação também, para poder ter uma vida saudável? Porque a minha mulher pega no meu pé, hein, com alimento, hein? Ainda mais por ser diabetes tipo 2, meu... Do coração, convívio é ótimo, mas o bicho pega, ela tá em cima. Eu tenho um negócio de mapeamento de mercado. Mapeamento de mercado é fazer estudos de mercado para empresas. O que significa? Passar o dia no computador. Sentado, trabalho no computador, como muita gente. Então já acontece aquela coisa: ou a gente domina a rotina ou ela nos domina. Então ficar demais no computador, depois cansa. Se não cuidar do corpo, fizer um exercício, cuidar da alimentação, vai se estragando, como se diz, de uma maneira mais bruta. E eu estou um pouquinho acima do peso, ela sabe, eu sei, e a gente está correndo atrás de baixar isso aí. Mas é normal, eu também estou acima de peso, minha mulher, ela pratica exercício, atividade física, né? Ela teve esse hábito de fazer exercício físico, de ir na academia, eu não tive esse hábito. Isso aí eu pego no pé da minha filha, que é adolescente, para ela fazer. E ela tem, ela gosta de fazer, porque se não é internalizado isso na fase de vida, na fase da infância, na adolescência, torna-se difícil o adulto ter esse hábito, seja o hábito alimentar, seja o hábito de educação física, né? Então tem que ser internalizado na adolescência, no máximo. Porque depois que ficou jovem, vida adulta... Quanto antes a gente começa, mais fácil, né? Como tudo que a gente... Para aprender na vida, né? As coisas que a gente aprende mais cedo são mais fáceis do que aprender depois que a gente envelhece. E eu concordo contigo. O hábito de fazer atividade física, ele se torna mais fácil quando a gente já tem isso desde jovem. Conforme a gente fica mais velho e não criou esse hábito, é sempre aquela dificuldade. A gente tem que ficar se cobrando, assim, é uma cobrança. Não é uma coisa de prazer, é uma coisa de responsabilidade, né? Ah, eu tenho que ir, eu preciso ir. Então, o Matheus, como ele falou, ele trabalha o dia todo sentado no computador. Eu falo com ele, a gente tem estudos mostrando que o descanso ativo, ele já diminui o risco cardiovascular. Então, uma pessoa que trabalha sentada o tempo todo, se ela ficar da 1 da tarde às 5 da tarde sentada, sem levantar nem para pegar um copo de água, para dar uma caminhadinha dentro de casa, ela tem um risco de ter doenças cardíacas maior do que uma pessoa que trabalha sentada da 1 às 5, mas de meia e meia hora ela levanta e caminha 5 minutos dentro de casa. Então, às vezes, pequenas coisas, né, já fazem a diferença. Ah, bota ali um despertador no celular para cada 30, 40 minutos, faz uma pausa, levanta, dá uma caminhada de casa e volta. Eu acho que a atividade doméstica também da mulher, por ela acabar sendo responsável, seja de forma machista ou cultural, né, acaba também evitando, né, a mulher sofrer menos problemas cardiovasculares, né? Agora, uma especialidade sua que me chamou a atenção, que é transplante de coração. Quando é indicado esse caso de transplante, né? E se hoje está tendo mais um número maior de transplantes, e se ainda as pessoas, para ser doador desse órgão específico, porque esse não tem dois, né? Não, esse só tem então, um. Então, o transplante cardíaco, a principal indicação disparadamente é a insuficiência cardíaca. Então, o coração que fica muito fraco, como eu estava falando, ele prejudica o funcionamento dos outros órgãos e chega uma hora que ele não dá mais conta de bater e ele vai parar. Então, muitas vezes, os pacientes que têm uma fase muito avançada da insuficiência cardíaca, porque como ela é uma doença grave, se ela não for diagnosticada e tratada adequadamente, assim, em tempo, ela vai evoluir e 50% das pessoas que têm diagnóstico morrem, vão a óbito em 5 anos. Então, é uma taxa muito grande. Com tratamento, isso tem melhorado. Mas no meio do caminho, a gente vai ter aquele paciente que começa o tratamento e que, apesar do tratamento, não melhora. Sabe aquela pessoa que não responde ao tratamento, o coração continua fraco? Essa pessoa, ela vai ter indicação de transplante de coração. Então, ele é um tratamento de resgate, digamos assim, para a insuficiência cardíaca. A pessoa que não consegue melhorar com os remédios, acaba tendo indicação de transplantar o coração. Existem outras indicações, então, um paciente, por exemplo, que infartou, que tem angina, que é a dor no peito de origem cardíaca, e que toma todos os remédios, já botou estente, já fez ponte de safena e ainda assim tem dor no peito, é uma outra indicação de transplante. E arritmias refratárias, então, aquele paciente que tem arritmia, que a gente já botou todos os remédios que existem para arritmia, já fez ablação e a pessoa volta a ter arritmia. Essas duas também são indicações de transplante, mas o mais comum e o que a gente mais faz é paciente com insuficiência cardíaca, com coração fraco. E como é feito essa doação? É familiar? Você, para fazer, você deixa alguma no seu RG? Eu sei que quando você é doador de órgãos, lá na própria emissão do RG, você coloca aí, quando a pessoa falece, o difícil é fazer esse filtro e ter tempo hábil para ainda, no pré-morte, não, ou assim que morreu, ainda ter tempo hábil de aproveitar aquele coração. Isso, o coração ele é um órgão muito delicado, né? Então, a gente vai fazer o transplante do coração num indivíduo que teve morte cerebral, porque aí o coração continua batendo. A maioria das mortes então, acontece parada cardíaca. Então, quando depois coração, que morreu, acabou, né? Isso, quando ele o coração ainda para de bater... Então, mortes violentas e mortes da residência... Não, quando tu tem, por exemplo... Morte súbita, né? Isso, morte súbita. O que a gente tem mais comum, por exemplo, no Brasil, é acidente, né? Então, acidentes que a pessoa faz um traumatismo craniano, vai pra UTI e acaba tendo morte encefálica, mas os outros órgãos continuam funcionando. Então, ela pode doar o rim, pode doar o coração, pode doar o fígado. E o duro é fazer com que a família também entenda isso, né? Isso. Que ainda o órgão está em funcionamento, ainda eles acreditam no milagre, né? Isso, bem delicada essa situação. Eu converso muito, eu conversei com os meus pais, eu falei pra ele, eu falo pra todo mundo que tem que conversar com a família. Primeira vez que eu falei pros meus pais, eu tinha 20 e poucos anos, se eu morrer, eu quero doar meus órgãos. Saibam disso, porque eu não vou mais estar aqui. E aí é aquela coisa, não vamos falar disso, você é super jovem, você não vai morrer, sabe aquele... Então, assim, abordar isso com a família e falar assim, eu não quero morrer. Mas caso aconteça um acidente, algo inesperado, e te oferecerem, porque o que acontece? O médico da UTI vai chegar para a família e vai falar, o paciente teve morte encefálica, então ele não está mais aqui com a gente, ele faleceu, mas ele pode doar os órgãos e ajudar outras pessoas. Se a família não sabe o que eu queria, então, será que ela queria? Será que ela não queria? A família vai dizer que não, porque não sabe. É muito raro uma família doar os órgãos, né? Se isso o que não for conversado. Deveria haver uma lei, então, já que há proibição do comércio, mas que haja preferência. Aquela família que teve um familiar como doador, eventual necessidade de alguém da família para receber, ela teria preferência também em receber. Ela entraria lá na lista de prioritários. Por quê? Porque a régua é a mesma. Não, você, a sua família, teve um doador? Então tá, então você isso, você também encontra a prestação. É. Se alguém da família tiver a necessidade, eventualmente, teria preferência na fila de transplante. Seria uma forma de estimular as pessoas a falar, olha, então tem alguém precisando aí, aproveita que o crédito tá aberto agora. É. Então pega o órgão desse, tem alguém que tá precisando de algum órgão aí, já vão fazer... Isso, faz algum sentido isso. É, depende muito de qual é o órgão, né? Porque assim. E pouco importa, né? A lei poderia regulamentar melhor isso. Eu tô trazendo de forma bem superficial, isso, né? Para poder haver válida. Qualquer tipo de estímulo, né? Isso, e porque assim, transplante de córnea, transplante de rim, por exemplo, dá para fazer com a pessoa viva. Ela dá um rim e fica com outro. O fígado cresce também, né? O fígado ele regenera. Então, assim, o coração não, como você disse, é só aquele. E aí, no transplante de coração, a gente tem... os pacientes entram na lista de transplante por ordem cronológica, assim. Sim. Então, eu entrei na lista antes, você depois. Sim. Só que, por exemplo, quando tem um coração sendo doado e você vai aceitar o coração pro teu paciente, essa lista, ela é, de certa forma, dinâmica. Então, às vezes, eu entrei na lista de transplante antes que você. Só que eu tô bem, eu tô em casa, tomando remédio, tô aguentando. E você está internado no hospital com remédio na veia, na UTI, esperando o transplante. Então, mesmo que você entrou na lista depois de mim, você passa na minha frente, porque precisa mais que eu. A vida não espera. Não. Isso. E tem a questão também de tamanho. Então, você tem uma mulher que tem 1,5m e 50 quilos doando um coração. Você não tem como transplantar num homem de 90 quilos e 2 metros. Coração de mulher vai para mulher, coração de homem vai para homem ou não? Não necessariamente. Não... Tu pode transplantar de homem em mulher, de mulher em homem. O receptor, ele nunca sabe quem foi que doou. Então, a gente não dá essa informação para a família. O doador era homem, era mulher, era jovem. Isso não chega pro receptor. Ele sabe que ele ganhou um coração, mas ele não sabe a origem, assim. Justamente para também não criar questões, problemas psicológicos depois, no futuro, que às vezes acontece. E o principal é o tamanho, é a proporção da superfície corporal, que tem que ser, porque o nosso coração é do tamanho do punho, né? Então, tem gente que vai ter um coração maior ou um pouco menor, de acordo com o tamanho. É que nem um sapato, né? Tem que vestir o mesmo pé. Isso, isso. Então, isso é uma coisa que a gente... Tem várias coisas que a gente avalia quando vai aceitar um coração para transplante. Esse é um dos critérios que tem que ser avaliado. E esses corações que são feitos aí, hoje, mecânicos, né? Como a tecnologia está influenciando nisso? Existe para não... Até de animais, eu ouvi falar de porco, parece que também já tem alguma coisa nesse sentido aí, tentando adequar o coração de um animal para o humano. Uhum. Né? E mesmo o coração mecânico. Parece que o Brasil tinha alguma coisa já em análise, em teste, alguma coisa. Isso. Tem estudos de coração artificial em andamento. A história do transplante do porco aconteceu no ano passado, né? Teve um transplante de um coração de porco num ser humano. O transplante em si deu certo, mas o paciente sobreviveu, acho que foi 4 ou 5 dias. Então, tem esse outro problema, mas, né? De adaptação, né? Não haver rejeição, né? A rejeição, ainda, ainda perde os dois corações, né? Perde o do vivo e perde o do morto. Isso, e exatamente. E é o que eu sempre falo, assim, que às vezes eu já atendi paciente que chegou pra mim encaminhado por colegas cardiologistas ou clínicos. Tem que transplantar. Esse paciente não tem mais... E aí eu vou ver a história e o paciente nem tá com um tratamento adequado da insuficiência cardíaca ainda, sabe? O transplante, ele não é a primeira escolha. Ele é a nossa Até terapia de mais resgate. Difícil, né? Ele é super complicado. Difícil achar peça de reposição, né? Exato. Tu não tem ele amplamente disponível, ele tem complicações, é uma cirurgia muito grande, tu tem risco de ter várias complicações durante a cirurgia do transplante em si, e o pós-operatório, depois, não é resolver o problema, tu resolve a insuficiência cardíaca, mas tu vai ter outros problemas. Esse paciente vai ter que acompanhar a vida toda. Por quê? Ele tem que tomar remédios que são os imunossupressores. Então, a gente baixa a imunidade desse paciente para ele não rejeitar o coração. Só que como a gente baixa a imunidade dele muito, ele tem um risco mais alto de fazer infecções. E aí, a gente está sempre nessa balança. Rejeição, infecção. Então, o primeiro ano costuma ser bem complicado, depois isso vai melhorando. O tempo médio de vida de uma pessoa depois de um transplante é 15 anos. Então, uma pessoa que ia ter uma sobrevida de 3, 4 anos ali com o coração dela... Ela ganha 10 anos a mais ou 15 de vida com o transplante. Isso é média. Teve um paciente nosso lá do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, que quando eu tava na residência, ele fez aniversário de 30 anos do transplante. Então, ele tinha transplantado há 30 anos. Guinness. Ele deveria entrar pro Guinness. Tava muito bem, assim, e a gente tava super feliz. Mas a vida toda é consulta a cada 2-3 meses, é monitorizar exame de sangue para ver se a imunossupressão tá boa, cuidar para não ter infecção, tem vários cuidados que o paciente transplantado tem que ter. Uma duas curiosidades. Uma, se o índice de rejeição é mais alto do que o de sucesso, e uma vez que a pessoa haja rejeição, aquele coração pode ser readaptado, reutilizado em outro? Então, não. Quer dizer, o coração só pode ser transplantado uma única vez. Uma pessoa que recebeu um transplante, ela pode receber outro na vida. Mas não aquele... Não, aquele que, ela recebeu um coração, e esse coração rejeitou e não deu certo... Ela pode receber um novo, mas aquele lá vai pro lixo, digamos Meu assim. Meu Deus. E é muito difícil a gente fazer um retransplante. Não pode errar o alvo, então. Não. E é muito difícil fazer um retransplante porque o risco da cirurgia é muito alto, assim. O risco do procedimento da pessoa, enfim, não sobreviver à segunda cirurgia Sim, é muito alto. Sim, porque você tem que começar do zero. Isso. Quanto à tua pergunta em relação às taxas de sucesso versus rejeição, a gente tem uma taxa maior de sucesso, felizmente, Amém. Do que de rejeição. Mas isso é porque a gente tem todos os parâmetros avaliados. Então, quando a gente está avaliando um paciente para transplantar, isso que eu comentei da superfície corporal, a gente avalia o tipo sanguíneo, a gente faz um exame de sangue que chama painel imunológico. Então, a gente faz um painel dos anticorpos que essa pessoa tem no sangue, que eu tenho, por exemplo, eu preciso de um coração. A gente dosa no meu sangue o meu painel imunológico, e a hora que tem uma pessoa doando um coração, a gente dosa o painel imunológico do doador. E a gente olha se o painel imunológico é compatível. Então, isso faz o risco de rejeição ser muito menor. E além disso, a gente tem toda a imunossupressão que a gente usa Não há é décadas. Pra pessoa. Então são vários remédios para baixar a imunidade. E em pacientes que a gente faz biópsia do coração depois do transplante, todo mês, por um tempo, faz uma biópsia do coração para ver se tem célula de rejeição ali. Se tem rejeição, tem uma série de medicamentos, imunoglobulina, procedimentos, plasmaférese. A gente tem de tudo para controlar a rejeição. Então, graças a todos esses mecanismos, a gente tem uma taxa de sucesso maior do que de rejeição, assim, uma rejeição grave que o paciente acaba perdendo o coração. Então, não basta ter um coração. A pessoa que recebe um coração, né, na verdade, acaba acertando na loteria, né? Porque são tantas exigências, compatibilidades, que, na verdade, não basta ser seu primeiro da lista lá se, às vezes, não apareceu o coração que você quer. Exatamente. A gente tem pacientes, às vezes, que ficam meses na lista, anos... já teve paciente aqui... Chega a óbito, né? Porque também, sim, quem também. Realmente não consegue receber... Tem né, paciente que morre na lista, sim. Então... E aí a gente volta pro começo da nossa conversa, né? A maioria dos casos... A principal indicação de transplante é insuficiência cardíaca, que é a doença que eu trato, né? Mas a insuficiência cardíaca, ela é causada por várias doenças que a gente pode prevenir. Então, assim, a gente poderia diminuir a necessidade de transplante em última instância lá fazendo o que a gente falou no começo, controlando a pressão, não sendo sedentário, cuidando da alimentação, colesterol, glicose, tudo isso que diminui o risco da pessoa ter pressão alta e ter insuficiência cardíaca, diminui o risco da pessoa infartar e ter insuficiência cardíaca, sabe? Então, claro, a gente está sempre buscando soluções. O que você perguntou do coração artificial, a gente tem o que a gente chama de dispositivos de assistência ventricular, que o ventrículo é a parte do coração, Sim. externa. Então, existe hoje em dia um aparelhinho que a gente conecta no coração, faz uma cirurgia, coloca ali tipo uma válvula, essa válvula ela tira o sangue do coração, né, que o coração não consegue bombear, e manda para a aorta e para os outros órgãos. A pessoa sai um fiozinho, aqui conecta em duas baterias, tem como um monitor. Como diz lá em Santa Catarina, é Gambi. É tipo Gambi. Mas assim, isso é muito usado na América do Norte, porque eles têm muito menos transplantes, né, lá. Porque eles têm muito menos acidentes, por exemplo. Sim. Bom, a gente está falando da... A pergunta minha que estava aqui pensando, a gente falou da pessoa que não pratica atividade física. E aquelas que praticam em excesso. Eu lembrei do caso do João Paulo, né, filho do dono da... Diniz, né? Do Pão de Açúcar, né? Que ele era um triatleta, maratonista, né? O excesso de exercício físico também, esses esportistas de alto rendimento, também correm risco de coração? Também correm risco. Tá, então, a gente tem os polos, né? Falamos de quem faz nada, agora do que faz muito. Isso. A gente tem uma curva, que a gente fala que é uma curva em U ou em J. E o ideal é estar no valezinho dessa curva, que é a pessoa que... Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Exato, que é a pessoa que se exercita, então é uma pessoa que é ativa, que ela faz lá pelo menos 30 minutinhos de atividade física 5 vezes por semana, ou 1 hora 3 vezes por semana, ou enfim, 1 hora todo dia. Mas assim, isso é o ideal, é o mais saudável. As pessoas, os atletas de ponta, eles estressam o organismo deles, e aí tanto a parte muscular quanto o coração, a um nível que não é saudável. Então você bota o teu coração para bater muito rápido, numa pressão muito alta, por um tempo prolongado, maior do que ele deveria. E aí a gente acaba desenvolvendo doenças. A gente tem, por exemplo, o coração do atleta, né, que o músculo do coração vai ficando hipertrofiado. E aí a gente tem uma doença que chama miocardiopatia hipertrófica, que confunde muito com isso. O coração do atleta é uma alteração do coração que é benigna. Mas a miocardiopatia hipertrófica, ela é uma doença genética que é a principal causa de morte súbita em atletas com menos de 35 anos. Sabe o jogador de futebol que tem uma parada no meio do jogo e tem 25 anos? Essa é a principal causa. Sim. Então, o excesso de atividade física extenuante, ela sobrecarrega o coração e a principal coisa que ela pode causar é arritmia. E aí pode causar arritmia fatal. Você falou de mortes, né, súbitas, né? Tá tendo muita morte súbitas aí. Muitos falam que é em decorrência de vacina do Covid, né? Tem algum elo, algum estudo que fala sobre isso, né? Que esse aumento desproporcional de mortes súbitas pelo mundo, né? Não tem, tá? Tem até um destaque no meu perfil do Instagram, depois o pessoal me segue lá, que eu falo sobre as vacinas e o infarto, que foi pergunta que veio muito, assim, no meu Instagram. E uma coisa que a gente tem que ter muito claro é que as pessoas estavam morrendo de Covid. As UTIs estavam lotadas, as pessoas estavam morrendo, pessoas próximas, familiares, conhecidos de todo mundo. Eu trabalhei durante a Covid em UTIs, então eu vi isso de perto. Pessoas jovens, pessoas velhas, não teve ninguém, que familiar ou amigo, que não perdeu, né? Quando a vacina surgiu e as pessoas começaram a se vacinar em massa, a curva começou a cair. E a gente tem esse dado, a gente tem um cruzamento da curva, assim, vacinação em massa, diminuição de número de mortes. Então, as pessoas não começaram a morrer mais depois da vacina. Quando a gente fala da parte cardiológica, a vacina não causa infarto, não tem evidência de que a vacina causa infarto. Muito me questionam isso. Ai, mas fala fulano... até da AstraZeneca, né? Que seria isso. Uma que, ai, que em alguns países estariam proibido aí. Que... Isso, ai, tá tendo muito infarto, muita notícia de infarto depois da vacina. Já ocorria muito infarto antes. As doenças cardiovasculares, elas já eram a principal causa de morte antes. E elas não pararam de ser durante vilão. A pandemia. Elas continuaram sendo. Só que as pessoas tiraram o foco disso e focaram na pandemia. Acabou a pandemia, voltou o foco para isso. E quando a gente tem uma notícia, famoso de 35 anos infarta. Todo mundo, meu Deus, infartou. Tem uma outra coisa que o pessoal questiona muito com a vacina, e sim, esse é um efeito colateral possível da vacina, que é a miocardite. Então a miocardite entrou em voga, assim. Ninguém sabia que existia miocardite. Que agora virou, faz parte do estatístico. Isso. O que acontece? Nesses casos, quando a gente fala de medicação e a vacina, ela não deixa de ser um remédio que previne uma doença, ela vai ter efeitos colaterais potenciais. Uma coisa que muita gente não sabe é que a dipirona pode causar infarto. Tem um tipo de alergia à dipirona que chama síndrome de Kownes, que é uma reação alérgica que é como se fosse um infarto. Todo mundo toma dipirona. Ninguém fala que dipirona causa infarto. Quando a gente fala da vacina e da miocardite, a gente tem que pesar risco-benefício. Então, com a Covid, uma pessoa que tem a infecção por Covid, o risco dela ter uma miocardite, que é essa infecção no coração, e desenvolver insuficiência cardíaca, e eu tenho pacientes que tiveram Covid e evoluíram com insuficiência cardíaca, é 2%. Então, cada 100 pessoas que têm Covid, 2 podem ter miocardite e insuficiência cardíaca. Das pessoas que fazem a vacina, o risco de ter miocardite com a vacina é 0,002%. Então, tu precisa ter 10 mil pessoas para ter, entendeu? Só que o que acontece? Quando a gente começa a usar uma medicação, no caso, usar a vacina... Em larga escala, né? Em larga escala, a população mundial, né, foi vacinada. Exato. Né? O índice aumenta, né? Milhões de pessoas recebendo a vacina, tu vai ter 100, 200 casos de miocardite. A maioria dos casos de miocardite causados pela vacina são em homens jovens e o quadro é leve. São muito raros casos de gravidade. Então, para dizer que não falei de flores, né? Uso indiscriminado de bebidas alcoólicas e energéticos também causa problemas no coração? Para aqueles que gostam. Essa é a pergunta que sempre tem, né? Ninguém me pergunta se tomar água. Geraldo Bompré, né? Eu nunca vi alguém me perguntar se suco de laranja faz mal, mas não, a cervejinha e o vinho, todo mundo quer. Então, assim, A glutonaria também é pecado. Eu brigo, né? Porque eu sou evangélico, né? E tomo cerveja, né? E aí eu brigo, falo, pô, mãe, que Cristo, o primeiro milagre dele foi converter a água em vinho, né? Pô, então ser o glutão também é pecado também, assim como ser bebê, né? Eu não acredito que Cristo não tenha bebido naquela ceia, lá, naquela festa de casamento, quando ele converteu, né? Também, só ele não bebeu, ele fez milagre, ele não consumiu, né? O que a gente tem, assim, é aquela história que muita gente acredita, que, beber vinho protege o coração, não é bem assim. Também não é por aí, né? Não é por esse lado. Então, a gente não tem nenhuma evidência científica que tomar uma taça de vinho vai evitar que a pessoa... Revastatina, lá, como é que chama? Rosuvastatina. Rosuvastatina, né? Tem que botar no vinho ela, né? Aí funciona. Então, assim, a gente tem alguns estudos observacionais, então, acompanharam pessoas ao longo de anos e compararam as pessoas que bebiam com as que não bebiam. E com base nesses estudos de corte populacionais, a gente viu que, para a mulher, uma dose de bebida alcoólica, então uma dose de uísque, ou uma lata de cerveja, ou uma taça de vinho, e para homem, duas doses, então duas doses de uísque, duas taças, o homem tem uma tolerância maior ao álcool, né? É seguro do ponto de vista cardíaco, tá? Então, assim, é seguro para o coração. Não significa que protege, mas na maioria dos casos não vai fazer mal. É WD, né? E não é uma por hora, né? Isso é muito importante. É só desengripante, é só pra limpar, né? Isso, e às vezes... Pra não usar estente. Eu não bebo de segunda a sexta, posso acumular tudo e beber no sábado? Não, não funciona assim. Não tem efeito cumulativo. Não funciona assim, não é cumulativo. Olha, doutor, eu agradeço a sua participação, a sua presença aqui. Queria que você deixasse suas redes sociais, né, contato telefônico, onde possa ser encontrado, para os nossos ouvintes convidá-la para retornar aqui quando quiser, que o tema é agradável. Com certeza, adorei vir, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que nos ouviu durante esse período. Então, o meu Instagram é doutora, D-R-A, Simone Savaris. Me sigam lá, eu boto caixinha, abro caixinha de perguntas todos os dias, faço post. O Matheus também quiser deixar mensagens aí, Matheus, e rede social. Não, perfeito. A mensagem é que sigam a doutora, porque ela ensina muito sobre saúde. Isso é importante. Então, rede social. Que a gente sempre deu voto de confiança para quem faz a sua área com competência. Os médicos, quem faz cumprimento da lei, quem faz o melhor, porque eles cuidam da gente e a gente faz o melhor para o mundo, né? E cuidem das suas empresas também. Podem procurar também. Então, eu vou convidá-lo também para participar aqui do programa e falar do tema dele que, em particular. Isso. Okay. Mas então, só para finalizar, é @DRA Simone Savaris no Instagram. E lá tem um link, que aí nesse link da bio lá do perfil tem WhatsApp para contato, para agendamento de consultas, tudo fácil lá pelo Instagram. Que legal, e eventuais dúvidas, né, também podem ser esclarecidas. Não, lá tem caixinha de perguntas aberta todos os dias para quem tiver dúvidas, que legal, mandar lá. Né? Hoje eu gosto muito de interagir, assim, a gente sempre aprende, né, a gente compartilha conhecimento e a gente sempre aprende alguma coisa também, então... Sim. Produzo muito conteúdo, estou compartilhando conhecimento, mas também estou aprendendo sempre. Eu espero que tenha sido útil também aqui na nossa entrevista. Obrigado pela participação. Até já com mais programa Segurança em Destaque. Continue aí ligadinho na Rádio ABC. Rádio ABC. Rádio ABC. Participe da programação da Rádio ABC pelo WhatsApp 4435-9020. Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no Cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível. Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais. Anuncie na Rádio ABC 4435-9000. Um olhar diferente para o nosso dia a dia. O som que envolve e toca cada pessoa. Divulgar, entreter, informar. Produções para colocar a sua marca em evidência. Multitela, multiplataforma, multimídia. O áudio e o vídeo como você nunca viu e ouviu. Áudio Filme, nas principais redes sociais. 1570 ABC. Você quer ser um anunciante?

Programa Segurança em Destaque. Sucesso! Segurança em Destaque. Sucesso! Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. Que alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada. E todo mundo cobra a minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurar. sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Vamos entrar pra história, pessoal. Alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais. Mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada. E todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês. Entra pra história. Samba grande. Às 15 mais, às 15 horas. Thank you. myself believe it. This night will never go. Mais às 15 horas. Programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. Rádio ABC. Rádio ABC. Agora, um recado importante do Instituto de Previdência de Santo André para os servidores aposentados e pensionistas que tiveram seu benefício concedido até dezembro de 2022. Neste ano, a prova de vida e recadastramento serão realizados na segurança e comodidade da sua casa através da plataforma digital Recad Censo. A partir do dia 1º de abril de 2023, baixe o aplicativo no seu smartphone ou acesse pelo site www.recadastramento.com.br. É fácil e rápido. Quem não se cadastrar poderá ter o pagamento suspenso. Para saber quais documentos enviar, ligue para os números 11 95912 2068 e 11 98424 5211 ou acesse o site do IPSA. Rancho do Matioli, com o caboclo da madrugada, Valdecir Matioli. Alô, moçada, aqui é o Valdecir Matioli, convidando todos para ouvir o Rancho do Matioli a partir das 5 da madrugada até as 7, e ao sábado também, da meia-noite às 5. Muita moda sertaneja, acordando a grande São Paulo, é só na rádio que está ao seu lado. ZYK 651, Rádio ABC, 1570 para toda a Grande São Paulo, via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. No programa Segurança em Destaque, Espaço de Fé. Iniciando o nosso quadro Espaço de Fé, hoje o convidado nosso, o pastor convidado, ficou preso, mandou até um vídeo que está alagado aonde ele estava, não conseguindo, em razão das fortes chuvas que ocorreram aqui no ABC, principalmente em Santo André. Tenho visto aí imagens de alagamento em vários locais. Mari Prado também mandou mensagem para mim que entrou água em todos os lugares da casa. Eu deixei uma janela da cozinha aberta lá, quando eu saí, tá brava também, porque molhou tudo. Ela tava na parte de cima da casa, tentando secar as coisas, não tinha descido na parte de baixo, imaginando que lá estaria tudo seco, e esqueceu que eu passei por lá também. E aí pronto, deu errado. Mas vamos falar do tema de hoje, que hoje o tema seria, nós estamos falando do livro de Levítico, e o tema seria sacerdócio. E o que é sacerdote e qual o seu significado na Bíblia? O sacerdote é basicamente um ministro que age como mediador entre o homem e Deus. Na Bíblia existem inúmeras referências ao sacerdócio, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o que acaba fazendo com que muita gente fique em dúvida sobre o que é um sacerdote e qual o seu significado. Nos textos bíblicos, a grande ênfase é dada ao serviço sacerdotal hebreu, isto é, os sacerdotes do povo de Israel dentro da religião judaica. No entanto, o conceito de sacerdote ou algo similar existe em praticamente todas as religiões que objetivam um relacionamento entre o homem e alguma divindade. E qual realmente o significado de sacerdote? O termo original kohen, kaken, encontrados no Antigo Testamento, são os principais termos que geralmente são traduzidos como sacerdote, além de outras palavras relacionadas como kenuma, sacerdócio, e a forma verbal kahan, ser sacerdote, no sentido de desempenhar a função sacerdotal. E os termos utilizados para indicar o principal dos sacerdotes, como por exemplo, kahoken, kahohen, hagadol, sumo sacerdote. Juntos, esses termos ocorrem pelo menos 775 vezes na Bíblia. No Novo Testamento, encontramos alguns termos gregos que se referem aos sacerdotes, sendo eles hieros, sacerdote, né? Aixieres, sumo sacerdote, Hierostiene ou Hierateia, sacerdócio também, e sumo sacerdote. Esses termos juntos ocorrem aproximadamente 165 vezes. Lembrando que a Bíblia foi escrita em grego, em hebraico e também em uma outra escrita que é grega. Com base nesses termos originais, o significado da palavra sacerdote é debatido. Considerando o principal termo utilizado no Antigo Testamento para designar um sacerdote, o hebraico Kohen, alguns estudiosos sugerem que talvez essa palavra tenha origem no termo com o aliado à forma verbal Kahan, que poderia significar algo como permanecer, fazendo uma referência à função sacerdotal que designa um indivíduo para permanecer perante Deus como o representante do povo. E os sacerdotes na Bíblia como seriam? Quando falamos sobre os sacerdotes mencionados na Bíblia, é preciso considerar que nem todos os sacerdotes na narrativa bíblica eram hebreus, como nem todos os indivíduos que aparecem exercendo o sacerdote serviam ao culto a Deus de Israel. Antes de o sacerdócio hebraico ser instituído oficialmente, a Bíblia menciona outros sacerdotes, tais como o rei Melquisedeque, que é sacerdote do Deus Altíssimo, lá em Gênesis 14, 18. Os sacerdotes que havia no Egito, de Gênesis 41, 45, 46, versículo 20... capítulo 47, versículos 22 a 26, e os sacerdotes midianitas, lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 16 e capítulo 3, versículo 1. Além disso, as funções sacerdotais são mencionadas na Bíblia desde os tempos da primeira família, com Caim e Abel, oferecendo ofertas a Deus. No período patriarcal, podemos notar que as funções sacerdotais também eram desempenhadas pelos chefes de família, como, por exemplo, no caso de Noé, com o dilúvio, e com o patriarca Abraão, que levantou altares ao Senhor lá em Betel, Manre e Moriá, e com Jó, que oferecia sacrifícios a Deus. Mesmo depois da instituição oficial do sacerdócio hebreu, a Bíblia menciona pessoas que, em ocasiões específicas, exercerão alguma atividade comum aos sacerdotes, como, por exemplo, o profeta Samuel, o rei Davi e o profeta Elias. Quem eram os sacerdotes hebreus? O sacerdócio hebreu foi oficialmente ordenado no tempo de Moisés, com Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, sendo consagrados como sacerdotes por Moisés de acordo com a ordem divina. A cerimônia solene da consagração de Arão e seus filhos foi repleta de detalhes e bastante significativa, durante 7 dias. Dos 4 filhos de Arão, apenas 2 sobreviveram, Eleazar e Itamar. Portanto, a linhagem sacerdotal de Arão ficou preservada nos descendentes de ambos. No entanto, para ser um sacerdote, não bastava apenas ser descendente legítimo de Arão, pois algumas limitações, tanto de ordem física como deficiências, quanto de ordem cerimonial, como impurezas, impediam que alguns indivíduos exercessem o sacerdócio. Além disso, houve muitos casos complicados em que pessoas não conseguiram comprovar pertencer à genealogia da família de Arão. Como os sacerdotes não recebiam nenhuma parte na distribuição de terras na Palestina, seu sustento dependia de partes dos sacrifícios, das ofertas oferecidas pelos povos e dos dízimos. No entanto, posteriormente, especialmente no período da monarquia em Israel, os sacerdotes até podiam adquirir propriedades particulares. As funções dos sacerdotes. A principal função dos sacerdotes era servir de representante de Deus junto ao povo, ao mesmo tempo em que também era o representante do povo perante Deus, oferecendo sacrifícios agradáveis e expiatórios. Logo, basicamente, o sacerdote, de fato, era um tipo de mediador entre Deus e o homem. Além dessa função principal, os sacerdotes também deviam se ocupar com outras atividades secundárias, como, por exemplo, o ensino da lei. Em alguns casos, atuar na jurisprudência e até em alguns diagnósticos na área da saúde, na purificação corporal dos homens, mulheres e determinados objetos, entre outras funções. O sumo sacerdote e a sua organização do sacerdócio. Ficava responsável o sumo sacerdote pelo serviço religioso no Antigo Testamento. Os sacerdotes, o sumo sacerdote e os levitas. Os levitas formavam uma classe subordinada aos sacerdotes e executavam uma série de funções relacionadas à adoração e o cuidado com o santuário. Já o sumo sacerdote era um tipo de chefe dos sacerdotes. Na ocasião da consagração da família de Arão, o próprio Arão ocupou esse posto. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e apenas no dia da expiação, uma cerimônia que acontecia uma vez por ano. E as vestes sacerdotais? Os sacerdotes vestiam basicamente calções, uma túnica ou manto e utilizavam um cinto ou faixa e na cabeça usavam um gorro ou tiara que servia de adorno. Já a veste do sumo sacerdote era diferenciada e representava a santidade e o próprio sacerdócio. Assim, a vestimenta do sumo sacerdote incluía calções ou calça de linho, uma primeira túnica, um cinto feito com uma longa tira de linho bordado, a túnica de éfode, de material tecido de cor azul, onde a sua barra ficavam sinos de ouro, outra túnica composta por dois aventais, um peitoral contendo 12 pedras preciosas de diferentes espécies que representavam as 12 tribos de Israel. Junto ao peitoral também havia o Urim e o Tumim, que são de riqueza desconhecida, e o gorro ou tiara de linho, e a mitra, que continha uma lâmina de ouro onde estava gravada a frase "Santidade ao Senhor". Precisamos de sacerdotes na atualidade? No Novo Testamento, responde claramente essa pergunta, dizendo que não precisamos mais de sacerdotes, pois Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Dessa forma, o sistema sacerdotal do Antigo Testamento era provisório e deveria ser encerrado com a vinda do Messias prometido. O autor do livro de Hebreus foi quem mais falou sobre isso, especialmente enfatizando a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio da lei, de modo que o sacerdócio hebreu não era efetivo na expiação dos pecados, mas apenas servia para apontar para o sacerdócio de Cristo, que é perfeito e plenamente capaz, pois ele é sumo sacerdote para sempre. Para quem argumentava que Jesus não poderia ser sacerdote, pois não pertencia à linhagem de Arão, um escritor da epístola recorreu à figura de Melquisedeque. Ele foi um tipo de sacerdote antes da lei, que tipificou o sacerdote definitivo de Cristo. Daí vem a expressão sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, emprestada no Salmo Messiânico de Davi. Essa expressão mostra que desde o início, ainda antes de Arão, Cristo já era o mediador. Dessa forma, Cristo é o único intermediário. Não há qualquer necessidade de que alguém complete sua função, pois seu sacrifício foi perfeito e definitivo. Aqui também vale lembrar o sacerdócio histórico dentro da religião judaica, incluindo o sistema sacrificial, e acabou cessando após a destruição de Jerusalém e o templo em 70 antes de, depois de Cristo. Por fim, o sacerdócio da igreja. O Antigo Testamento nos mostra que o povo de Israel deveria ser um reino de sacerdotes, um objetivo e promessa cumpridos na igreja no Novo Testamento, que através da obra de Cristo foi feita sacerdócio real, como assim designou o apóstolo Pedro em sua epístola. Dessa forma, todo cristão genuíno é feito sacerdote em Cristo, não no sentido intermediário, representativo e sacrificial, pois a obra redentora do sumo sacerdote, que é Cristo, é definitiva e eficaz, mas no sentido de ter um relacionamento direto com Deus através da reconciliação em Cristo e por meio da obra santificadora do Espírito Santo, que capacita e redimido a viver uma vida santa de acordo com a vontade do Senhor. Então, trazemos um pouco sobre o tema da nossa pregação, que seria o sacerdócio, e agora gostaria de entrar no nosso momento de oração, clamando para que os nossos ouvintes nesse momento recubra sua cabeça, entre em concordância com essa oração que é feita. Gostaria de orar por todos os nossos ouvintes que estão agora, nesse momento, ouvindo a Rádio ABC, o programa Segurança em Destaque. Coloca seu pedido agora diante do altar do Senhor, que Ele venha fazer uma obra na sua vida, que Deus venha usá-lo para trazer realmente os frutos do Espírito, que são benignidade, longanimidade, longevidade, que Deus realmente venha fazer uma obra na vida de cada um. Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Eterno, coloque sua mão poderosa sobre as nossas vidas, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Conhecemos hoje um pouco sobre sacerdócio, sobre sacerdote, onde antes, no Antigo Testamento, havia alguém que intermediava a nossa relação contigo, Senhor. Hoje, não mais, não precisamos mais de fazer holocausto, fazer sacrifícios diante de Ti, e nem precisamos ter um mediador ou intercessor junto a Ti, que na época eram sacerdotes ou sumos sacerdotes. Mas hoje nós mesmos, através do Seu Filho, Jesus Cristo, podemos ter acesso ao Pai, que é o próprio Deus, e levarmos nossas súplicas, nossas orações, nossos pedidos a Ti. E aí sim, crendo no milagre que é da Tua Palavra, aprendemos que através de Ti seremos a forma que entraremos no reino de Deus, crendo apenas, assim como aquele ladrão que creu no momento da sua morte, que era o Senhor e Salvador, e pediu para lembrar dele quando chegares ao céu, quando chegares ao próprio reino, que é o reino de Deus, e é o seu reino, Senhor. Então colocamos agora diante de Ti nossos pedidos, quero orar pelo nosso programa Segurança em Destaque, que o Senhor venha mostrar o Teu querer para as nossas vidas, o propósito desse programa, que realmente venha atingir vidas, venha atingir almas, que almas, pessoas possam ser transformadas, pessoas possam ser curadas, pessoas possam ser modificadas com esse programa, com essa oração, com esses temas que são trazidos nesse momento chamado Espaço de Fé. Porque nós precisamos ter fé, nem que fosse um mínimo de fé, do tamanho de um grão de mostarda, como menciona a Bíblia, que se com esse mínimo conseguimos sim que o Senhor possa fazer infinitamente mais. Então colocamos no Teu altar, Senhor, todos os nossos pedidos, nossas súplicas, e que venha realmente fazer uma obra em nossas vidas, transformando, atendendo os nossos pedidos, né? Que nossos corações possam ser confortados, apacentados nesse momento. Né? Houve uma chuva forte no nosso ABC, houve inundações, que Deus venha realmente salvar vidas nesse momento, que o Senhor possa estar presente nessa cidade e que realmente possa nesse momento estar presente no coração de todos aqueles que crê que o Senhor é o único Senhor e Salvador de nossas vidas, e peço e Te agradeço em nome de Jesus, assim como ensinou as Escrituras. Agora vamos para o nosso alguns louvores para encerrar o nosso momento de oração. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer,

Uma atividade importante que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso, indicamos a BM Joias, que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. BM Joias. Procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 13 e 5, no centro de Santo André. Telefone 4438-0144. BM Joias. De segunda a sexta, na Rádio ABC, A Voz do Coração. Um programa diferente com as músicas que marcaram época e os grandes sucessos da atualidade. Informação, prestação de serviço e a sua participação. Ouça no AM 1570, radioabc.com.br ou pelo aplicativo da Rádio ABC. A Voz do Coração. Apresentação, Rogério Surian, a voz do coração. De segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, aqui na Rádio ABC. 1570 ABC. Você quer ser um anunciante, parceiro ou divulgar sua marca, seus produtos, seus serviços? Entre em contato com o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado, através do telefone 9-1005-9020. Venha fazer parte deste grupo. Venha ser um parceiro. Anuncie 9-1005-9020. Programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. Continuando com o nosso programa Segurança em Destaque, 16 horas e 31 minutos. Vamos trazer informações a você, ouvinte. O programa está gostoso hoje, teve espaço de fé, inclusive, aí tentando, de alguma forma, atender para não deixar esse espaço vazio e tentei de alguma forma atingir o objetivo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do último segundo que está acontecendo no mundo. Autoritarismo na Nicarágua. Lula vai na contramão de novas lideranças da esquerda na América Latina. Apesar de presidente brasileiro ter afirmado que acolheria expatriados do regime Ortega, posicionamento do país diante das violações de direitos humanos ainda é considerado tímido em comparação às demais democracias latino-americanas. O governo Lula afirmou no Conselho de Direitos Humanos, lá da ONU, na última terça-feira, agora, dia 7, que acolheria cidadãos da Nicarágua expulsos pelo governo de Daniel Ortega. Ainda assim, o posicionamento brasileiro foi considerado tímido. O país não aderiu à declaração assinada por 55 países, incluindo governos latino-americanos, que condenava sistemáticas violações autoritárias de Ortega. Para Celso Rocha de Barros, colunista da Folha e autor do livro PT Uma História, o governo Lula comete um erro ao silenciar sobre os desvios da Nicarágua em nome da relação do PT com a Revolução Sandinista em 79, processo político que colocou fim a uma ditadura instalada no país desde 1936. O regime nicaragüense não é nem socialista nem democrático, avalia Celso. O regime do Ortega, hoje em dia, só herdeu o sandinismo os seus defeitos. Ortega, hoje em dia, é um líder autoritário latino-americano típico. É até uma espécie de clichê sociológico. Em entrevista à Natuzaneri, o sociólogo ainda chama atenção para o fato de que em democracias consolidadas na América Latina, como Chile e Uruguai, lideranças de esquerda vêm endurecendo as críticas ao regime Ortega. Então tá aí Lula se aliando cada vez mais a pessoal da esquerda, né, nos países e a regimes ditatoriais. Tá aí, vamos fazer o L. Polícia Federal apreende bens em operação contra lavagem de dinheiro quem investiga governador do Acre, Gladson Camelli. A Operação Ptolomeu 3 mira cúpula do governo estadual. O jornal tenta contato com os alvos e a ação envolve a Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, Receita Federal e Controladoria-Geral da União. Mandados são cumpridos no Acre, Amazonas, Goiás, Piauí, Paraná, Rondônia e no Distrito Federal. Os policiais federais, né, começaram a cumprir nesta quinta-feira 89 mandados de busca e apreensão em 6 estados e no Distrito Federal em uma operação contra a corrupção e lavagem de dinheiro na cúpula do governo do Acre. A ação é uma nova fase da Operação Ptolomeu, iniciada em 2021 e que investiga, entre outros, o governador do Acre, Gladson Camelli, do Partido Progressista. E os mandados foram autorizados pelo Superior Tribunal de Justiça. A operação intitulada Ptolomeu 3 foi deflagrada a partir de investigações da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Receita Federal e também da Controladoria-Geral da União. Os nomes dos alvos não foram divulgados. O jornal apurou que Camelli não é alvo direto das buscas desta quinta, mas é alvo da operação e foi submetido a outras sanções definidas pelo STJ. Quais sejam? Não poderá o governador fazer contato com outros alvos da investigação. Não poderá deixar o país e terá de entregar o passaporte à justiça em até 24 horas. O pai de Gladson, Eládio Camelli, e o irmão do governador, Gladson Camelli, também são investigados na operação. O STJ determinou o bloqueio de 120 milhões em bens dos investigados, incluindo valores em contas bancárias, aeronaves, casas e apartamentos de luxo. Segundo a Polícia Federal, o cumprimento dos mandados envolve mais de 300 policiais federais nesta quinta. Os mandados são cumpridos no Acre, no Amazonas, em Goiás, no Piauí, no Paraná, em Rondônia e no Distrito Federal. No Acre, as equipes da Polícia Federal fizeram buscas em gabinetes da Casa Civil e da Secretaria da Fazenda do Estado. O governo do Acre afirmou em nota que a operação desta quinta é uma continuidade dos procedimentos policiais anteriores e que o governo do Estado, sempre atuando com transparência e retidão, mais uma vez se coloca à disposição das autoridades. Também em nota, os advogados Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Veloso, disseram ver com surpresa a terceira fase do inquérito iniciado há 2 anos. Trata-se de uma investigação baseada em uma pescaria probatória e uma devassa financeira ilegal que atacou a família do governador como forma de driblar o foro adequado, diz a equipe que atua na defesa de Camelli. Desde então, o governador já prestou os devidos esclarecimentos, colocou-se à disposição das autoridades e assim permanece. O governador confia na justiça e irá cumprir todas as medidas. E, respeitosamente, irá recorrer das cautelares, o que inclui a descabida ordem para não falar com o próprio pai e irmãos. Ressarcimento aos cofres públicos e, nesta nova fase, segundo o material divulgado, o objetivo é bloquear bens para, no futuro, ressarcir os cofres públicos. Além do bloqueio dos itens de luxo, a decisão do STJ prevê 31 afastamentos de cargo ou função pública, 57 proibições de contato com investigados e acesso a órgãos públicos, 57 entregas de passaporte e 70 quebras de sigilo bancário e fiscal, 15 empresas com atividades econômicas suspensas. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República não divulgaram quem são os alvos de cada uma dessas medidas. A operação tramita em sigilo no STJ. E de acordo com o material divulgado pela Controladoria-Geral da União, a operação tenta desarticular uma organização criminosa especializada em fraudar contratações públicas. A suspeita de que recursos da saúde, da educação e do BNDES para obras de infraestrutura e serviços de manutenção tenham sido desviados. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal identificaram superfaturamento e inexecução contratual em pelo menos 4 contratos com empresas da área de construção civil. Essas empresas receberam, desde 2019, mais de 268 milhões em recursos públicos. As evidências apontam uma série de condutas irregulares, incluindo o uso de sócios ocultos para disfarçar a conexão das empresas com servidores públicos envolvidos nas contratações, movimentações de alto valores em espécie, ou seja, dinheiro vivo, operação de smurfing, divisão das quantias em uma série de transações menores em contas correntes para não chamar a atenção dos órgãos de controle. Em dezembro de 2021, Camelli já tinha sido alvo da primeira fase da operação. O político se elegeu governador do Acre em 2018 e foi reeleito para um segundo mandato no ano passado. Naquele mês, a Polícia Federal tinha apreendido mais de 3 milhões em veículos, relógios, joias, celulares e dinheiro vivo, euro, dólar e real. O apartamento de Camelli também foi alvo de buscas. Também em 2021, quer dizer, Gladson Camelli afirmou que tinha consciência tranquila e que a polícia estava cumprindo o seu papel de apurar denúncias. Quem não deve, não temo. Não devo, não temo e quero que fique até o final. Se tiver coisa errada, vai para a rua. O servidor, claro, não ele. E quem tem que prestar as contas à sociedade, porque é dinheiro público, disse à época. Tá aí, então, mais um caso clássico de governador que é pego pela Polícia Federal. Inclusive, a primeira operação foi durante a eleição. Conseguiu se reeleger esse governador do Acre. Tá aí a mostra em que essas urnas... Será que a população do Acre, com tanta denúncia, com tanto escândalo lá, ainda reelege um governador desse que é alvo de 3 fases da Polícia Federal? Cheira algo estranho essa reeleição. Vamos lá, continuando. Delegada assume escola da Polícia Federal e quer debate sobre gênero e orientação sexual na formação de policiais. Luana Amaral Alonso Martins afirma que mulher não deve ser obrigada a se transformar em homem para ocupar espaço. A Diretoria de Ensino da Polícia Federal, recém-criada e comandada por uma mulher, estabeleceu como meta ampliar a participação feminina entre os delegados, peritos, agentes e servidores administrativos, além da inclusão do debate sobre gênero, raça e orientação sexual na formação dos novos policiais. Em entrevista ao jornal, a delegada Luciana Amaral Alonso Martins disse que o objetivo é criar condições para que mulheres não tenham que se comportar como homens na corporação para serem respeitadas. A gente precisa trabalhar para que a mulher ocupe espaços e sinta-se confortável em ser mulher dentro da organização, sem precisar passar por um processo de transmutação comportamental para se sentir legitimada. Num ambiente com predominância masculina, muitas mulheres acham que precisam se comportar como homens para serem respeitadas, disse a diretora. A entrevista ocorreu na sede da Academia Nacional da Polícia Federal, complexo em Brasília, onde os policiais federais são formados. A Polícia Federal hoje tem cerca de 12 mil servidores. Deste total, 2.850 são mulheres, ou seja, em torno de uns 10%. Nesse cenário, a diretora de ensino sinalizou que um dos caminhos para aumentar o espaço e atrair mais mulheres para a carreira é mudar os formatos do concurso e da grade de formação. As mudanças estão sendo estudadas internamente. Com menos espaço para testes físicos nos concursos, além de atividades na formação menos militarizadas, a diretora sinaliza ser possível aumentar o percentual atual, que é de 15%, entre os delegados, por exemplo. Será que as mulheres não se interessaram pela polícia porque a forma como a polícia é apresentada já faz com que ela tenha uma restrição? Quando mostro, eu crio no imaginário social que polícia é algo para mais militarizado, questiona ela. Há 19 anos na Polícia Federal, Luciana disse que sabe da dificuldade da ascensão de uma mulher dentro da corporação. Ela afirma acreditar que houve menos oportunidades para ela pela questão de gênero. A questão é que foi oferecido para mim, que foi considerado o meu gênero. Eu poderia ter tido outras oportunidades que essa situação gênero foi considerada. A questão não é que eu pedi, é que me ofereceram ao longo da carreira que considerou o fato de eu ser mulher. No começo da minha carreira, isso estava muito presente. Havia espaços que eram entendidos como inadequados para mulheres. Ao longo do tempo, isso foi sendo atenuado. As novas mudanças nos concursos já devem ser sentidas no próximo ano. A intenção da diretoria é concluir todas as análises neste ano para que o novo edital traga as alterações. Para ela, tão importante quanto ter mais mulheres ingressando na polícia é dar espaço também nas posições estratégicas. Na sua visão, esse movimento do atual governo de colocar mais mulheres no comando da superintendência é uma sinalização de mudanças. Hoje, a Polícia Federal tem 2 mulheres como diretoras e 9 no comando das 27 superintendências estaduais. Nesse sentido, a diretora está criando um curso de liderança feminina para preparar as servidoras para essas posições. A meta, diz ela, é que durante esses 4 anos do governo Lula, mais mulheres chefiem unidades de nível estratégico e tático. Durante a entrevista, a diretora acrescentou que criar uma diretoria de ensino evidencia a importância do ensino na construção do sujeito. Dá ainda a importância do ensino no desenvolvimento das competências da Polícia Federal. Ela criticou o ensino aplicado aos novos agentes no governo Jair Bolsonaro. No ano passado, o curso de formação durou 10 semanas, tempo considerado baixo, sendo preciso uma formação complementar à distância das disciplinas que não foram ofertadas. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, tem falado sobre a necessidade de uma desmilitarização da corporação. Para Luciana, isso deve ser entendido com a predominância de determinados temas em relação a outros. Quando ele, Andrei, fala da questão da desmilitarização, ele está falando do balanceamento entre o conteúdo operacional e o conteúdo de outras competências, como essas especialidades são apresentadas ao aluno. É um conteúdo mais prático, reflexivo. Durante a cerimônia de conclusão do curso de formação, teve um brado. As pessoas se colocaram em posição de sentido. O sujeito foi sendo trabalhado ao longo desse processo, disse ela. Em outro tema que o diretor-geral tem citado como meta da nova gestão é melhorar a qualidade da prova produzida pela Polícia Federal em suas investigações. Segundo a delegada, serão as unidades especializadas as responsáveis por estabelecer a metodologia que será implementada nas formações dos policiais para alcançar o objetivo proposto pela direção-geral. O entendimento da direção, que o diretor Andrei já transmitiu, é de que isso é um tema que precisa melhorar, que hoje não é o ideal, mas também uma série de estudos sendo realizados com relação aos conteúdos que foram ministrados anteriormente, as cargas horárias oferecidas, as competências atuais e quais grades são importantes para atender às reais necessidades. Com a intenção de ministrar temas sobre as políticas de equidade de gênero, de raça e identidade sexual, a diretora buscou uma parceria com a UNB, que é a Universidade Nacional de Brasília, para encontrar caminhos de como trabalhar essas temáticas na formação de novos policiais. As questões sobre a Amazônia, outra diretoria que foi criada recentemente, estão contempladas ou não? Essa nova diretoria de crime cibernético está também contemplada ou não? Questionou a diretora, mostrando que análises sobre a formação precisam ser feitas. Está aí, lugar de mulher onde ela quiser, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo é mulher. A antecessora dessa atual gestão do Sindicato dos Delegados, uma classe basicamente masculina, que hoje vem se miscigenando bastante, as mulheres têm sim tomado bastante esses cargos também, elas estão assumindo, né, não tendo mais medo de assumir cargos, né, em que basicamente é masculino ou pelo tipo de atividade que é predominantemente, às vezes, tratar com criminoso, realmente exige um certo perfil, mas as mulheres podem sim, e existem maravilhosas, excelentes delegadas, policiais, militares, também mulheres, a policial feminina, as mulheres estão tomando cada vez mais o seu espaço devido em todas as instituições. E temos exemplos também aqui na Polícia de São Paulo, assim como a Polícia Federal também está abrindo espaço para elas. 16 horas e 49 minutos, vou deixar um abraço a todos os ouvintes, desejar um excelente fim de tarde a todos. E já já tem Expressinho Sertanejo com Zé Laudo, Inês, com o melhor do Expressinho Sertanejo de raiz. Forte abraço a todos, um excelente fim de tarde e até amanhã! Daqui a pouco tem mais. Agora na ABC, o detalhe é o seguinte, com Ricardo Leite. Olá, meus amigos da ABC, o detalhe é o seguinte, esse caso envolvendo o shopping Osasco Plaza Shopping é um dos casos típicos que eu sempre tenho falado aqui a respeito de como as coisas funcionam no nosso Brasil de uma forma geral. Agora todo mundo vai correr atrás para saber se tinha laudo do bombeiro, alvará, vistoria, etc, etc, etc, etc. O grande detalhe é que o Osasco Plaza Shopping já é marcado na história por aquele evento lamentável de 1996, onde dezenas de pessoas perderam a vida. O grande detalhe é que agora o teto rompeu, o estacionamento cedeu e carros caíram na praça de alimentação. Quem autorizou essa obra? Quem estava fiscalizando essa obra? E, segundo consta, agora a prefeitura vai caçar o alvará do shopping até que as coisas sejam devidamente explicadas. Ora, meus amigos, esse é um dos casos mais clássicos de como funcionam as coisas no Brasil. O pessoal vai dando jeitinho aqui, vai dando jeitinho ali, contando com a conivência de determinados órgãos públicos e especialmente funcionários públicos e tudo mais. É aquilo que eu venho falando há muito tempo aqui. As pessoas focam, quando fala-se em corrupção, na corrupção do político. E é verdade, político, em sua maioria, tem se envolvido com coisas nada republicanas. No entanto, as pessoas se esquecem de funcionários concursados ou nomeados em cargos comissionados que executam determinadas funções, tanto no setor judiciário, no legislativo ou no executivo, nos órgãos públicos de uma forma geral. Você fica sabendo de histórias de alguém que teve que soltar um dinheirinho por fora para não sei quem assinar tal coisa, não sei quem barrou tal coisa. Quando você vai ver, a pessoa tinha outro interesse. Olha, nós vivemos um Brasil que está cada vez mais difícil. Esse é o detalhe. Ricardo Leite. 4435-9020 é o WhatsApp da ABC. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC. E não é que... Nesta quinta-feira, 9 de março, quando o grande ABCD há pouco esteve debaixo de muita água, é que o Expressinho Sertanejo, que resgata a nossa verdadeira música verde-amarela, não é que está começando agora? No ar, mais um programa recorde de audiência, Expressinho Sertanejo. Um programa alegre, festivo e descontraído. Sempre com o melhor da música sertaneja. E para apresentá-lo, Zé Lau. Perfeito. Pela custódia de José Laos Rodrigues, o Expressinho Sertanejo, a partir de agora, terá a apresentação do Zé Lau. A sua emoção. Olá, olha, deixa eu ver aqui, primeiramente, porque a gente só vê essa programação quando chegamos aqui nos estúdios. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. A dupla, dois senhores, por nome artístico de Camões e Camargo, eles gravavam uma letra, mas já há muito tempo. Vocês se lembram? Vocês estão lembrados do plano cruzado? Hein? Também o que passou de plano esse país, né? Brincadeira, hein? Plano cruzado, vocês lembram? Muito bem. Então, daqui a pouco, o Camões e Camargo, nesta letra, eles puseram uma melodia e com certeza vocês vão gostar. Nós temos também, olha, essa aqui é boa, hein? Pombinha Mensageira com Belmonte Amarai. Essa é para arrebentar mesmo, senhor. Ainda tem aqueles dois garotos que cantam mais fininho do que Tunico e Tinoco. Sim, fininho! Daqui a pouquinho. Também tem... Também tem Teodoro Sampaio. Como é que é aqui? Prêmio roubado, é isso? Prêmio roubado? Nunca ouvi essa letra. E também se ouvir ou não ouvir... Vai ficar do mesmo jeito, viu, senhor? Ainda temos, deixa eu ver, sim, Goiânia e Paranaense. Olha que modaço, Renascer. Também tem tal, tem Barreirito, de novo Barreirito, puxa. Tem Praião, Prainha. Opa, isso aqui é difícil cantar por aqui, hein? Praião e Prainha. Isso é mais velho do que andar na linha, viu? Também tem... Ah, opa, esses aqui são dois garotões do Paraná. Aliás, a dupla, os seus nomes, ou seja, os seus pseudo artistas, leva o nome de duas cidades do Paraná. A primeira é Guatupé, a outra é Guaratuba. Essas cidades são do Paraná, ali na, se não me foge a memória, é na área metropolitana de Londrina, por ali. Aí temos também, olha, essa aqui é boa, hein? Monterrey, Monteirinho, Menino e o Boiadeiro. Que mais? Christian Ralph, Minha Estrela é Você, modaço. Também tem Tião Carreira e Pardinho, tem de Paulo e Paulino, tem quem mais? Tem até o voo do Condor, ou do Condor, Condor. Fala, menino, o que é o certo? É Condor ou Condor? Também você não sabe nada, né? Só o Zé Correia que... aí é que tá, né? O voo do Condor. E também tem uma moda que chama Catando Lata. Essa aqui nós já mostramos algumas vezes para vocês, tá bom? Mas olha, às 5:05... Não é que me cortaram os 5 da frente aí, é brincadeira. 5:05. É momento de reflexão, é momento de paz, momento divino, Padre Gino Sorgon, um minuto com Jesus. O Salmo 127 diz: feliz és tu se temes ao Senhor e trilhas o seu caminho. O temor do Senhor nos traz a paz, a misericórdia, a salvação, a felicidade, a vida plena. Agora, o temor humano sempre nos perturba, nos deixa sofrendo, tristes, porque é um amor e um temor que nos faz grandes ameaças para qualquer mal que pode acontecer. E ainda vamos lembrar aquilo que diz o Salmo 33. Meus filhos, vinde agora, escutai-me, vou ensinar o temor do Senhor. O temor do Senhor é justamente o amor que nós temos que ter para com Ele, Deus, nosso Pai e Criador, e sobretudo um amor que nos deixa felizes, porque nós temos que viver a Deus que ama e pensa e cuida da nossa vida mais do que todos nós. O temor do Senhor é o amor dEle para conosco. Legal, tá aí o Padre Gino Sorgon, que manda esta mensagem lindíssima só para você. Bom, o 99, e agora? 99116-9234, para você ligar. Aliás, mande um áudio e peça a sua moto. Nós damos preferência ao nosso WhatsApp, viu? Você manda o áudio. Ah, mas eu quero ligar para o estúdio. Tudo bem, pode ligar também no horário, né? Mas eu dou preferência um áudio para o nosso WhatsApp. 991-16-9234. Aí você aperta aquela teclinha, tic, viu? E fala assim: quero ouvir a música tal. Aqui é o João da Cruz Bento, do bairro Cambuci, São Paulo. Pronto. A gente atende. Combinado? Vamos começar, menino? Hein? Chega de prosa, vamos lá? Aham, deixa eu ver aqui. Eu disse que é o Camões Camargo. Adeus, Plano Cruzado. Alô, Vando de Mauá. Vamos ver como é que é essa moda, Vando. Hein? Você já escutou? Se já escutou, escutou. Se não escutou, vai escutar de novo. Uma meta, quantas metas? 10 metas, veja. Camões Camargo, Plano Cruzado. Para Everton de Francisco Morato. Olha o Everton de Francisco Morato, né, Everton? É, ele ligou aqui na rádio. Estava procurando, achou a música sertaneja. Tá legal. Belmonte Maraí, Pompinha Mensageira. Vandico e Vidoco, para o pessoal de Mauá. E em especial para o meu amigo Mário. Relíquias de amor, mas fiquem com o Plano Cruzado. Eu penso acontecendo. Com a falta do dinheiro, o povão está sofrendo. Dizem que a inflação o dinheiro está comendo. Eu não vejo meu salário e estou sem.